agora é sério. Chegou a hora. Segura. Vai, vai, vai, vai, vai. Excelente. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, esse é o nosso primeiro episódio da terceira temporada! Começou! Começou! E a gente tá aqui com Caio Corraine. Olá, personas! E Rafael Mafra de volta a 2018! Aê, foi há muito tempo, num passado bem distante, numa época longínqua, num passado que não volta nunca mais. A gente tá de volta nesse clima de carnaval, cheio de novidades. Sabe por quê? Porque a gente não ficou parado nessas férias. A gente não ficou descansando e, sei lá, a gente não foi pra praia. A gente trabalhou e a gente tem um novo podcast, é um novo GugaCast. Sabe, eu tô empolgado. Vocês lembram quando tinha, assim, a propaganda dos filmes que vão passar no Tela Quente no ano? Uhum. Se lembra. E aí falava, tipo, Top Gun, sei lá... Rambo 2. Twister. E a gente ficava, uau, vai passar todos esses filmes. Caça-Fantasmas. E aí tocava a musiquinha. Os Caça-Fantasmas. Uau, meu Deus, vai passar os Caça-Fantasmas. Eu tô igual, cara, porque essa temporada vai ser incrível. Eu achei que você tava animado igual quando aparece o comercial de Novo Palio. Agora com... Ou animado como num comercial de perfume, né? Aparece um cara só de sunga, uma mulher faz um carão, faz um splash no mar. Preto e branco. É, perfume Aqua de Cool. Olha só, falando em propaganda, então vamos direto pra propaganda. Primeira coisa que eu quero falar, a gente mudou o nosso esquema de assinaturas. Se você sofreu com a pausa do GugaCast entre a segunda e a terceira temporada, essa pausa aí que a gente desde o episódio de Natal e tal, se isso doeu no seu coração, existe um mundo encantado onde o programa nunca para. E esse mundo encantado é o grupo secreto do GugaCast. Enquanto você tava aí chorando como um Pierrot apaixonado, os assinantes do grupo secreto estavam recebendo conteúdo como se fosse confete. Sacaram a contextualização? A gente teve 3 programas completinhos, exclusivos. Existiram, tem 3 GugaCasts que você não ouviu, se você não é assinante. E só tá lá no grupo secreto. E agora, mas o legal é o seguinte, pra fazer parte do grupo secreto ficou muito, muito mais fácil do que era antes. Que não era muito fácil, né? Vamos ser honestos. Enquanto... Sim, exato. Então, como eu falei, mas como ficou agora? Agora é o seguinte, você vai em gugacast.com/assine, é lá que você vai agora, e você só segue as instruções que estão lá. Tem lá umas instruções, é muito facinho. Eu já vou dar um spoiler aqui. Você vai baixar o aplicativo do PicPay, ok? Você vai procurar por okay. GugaCast, você vai entrar lá na busca, tem um campo de busca assim, logo no topo você vai pôr GugaCast, e pronto, cara. E aí você efetua a sua assinatura, aí você volta lá na página, que você tava lá do gugacast.com/assine, e clica no link pra você pedir pra fazer parte do grupo do Facebook. Sacou? Beleza. Ficou fácil agora. Antes era meio que um enigma, agora ficou tranquilo. Agora, quer saber o mais legal? Quer saber o mais impressionante dessa história toda? Quando você efetuar sua assinatura pelo PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua carteira do aplicativo. Isso vale mesmo pra quem já é assinante. Pera aí, a gente tá pagando as pessoas pra serem nossas assinantes? Não, mais ou menos, né? Porque custa 15 pratos, a gente vai devolver 10. Mas a gente tá devolvendo 10. Caraca! Você vai dizer assim pra mim, o quê? Não é possível! Os caras estavam de férias e criaram um novo sistema de pagamento mais fácil, mais prático, em parceria com um dos aplicativos financeiros mais legais do mundo e que ainda te dá dinheiro de volta? É isso mesmo. Era isso mesmo que eu ia dizer. A gente é bom desse tanto e você pode vir fazer parte desse grupo, né? Vai lá então, gugacast.com/assine, segue as instruções. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente por lá, pelo site, pelo Twitter, pelo Facebook, onde você quiser. Ah, eu já falei que tem conteúdo exclusivo todo dia, eu falei isso? O que você tá esperando? Vai lá, vem pra essa bolha agora, gugacast.com/assine, beleza? Vem pra bolha, você também. Vem! Vamos fazer isso sempre. Eu e o Caio criamos aqui um jogo especial para esse episódio de carnaval. E a gente vai trazer uma convidada especial só para jogar com a gente. Uma das participações mais pedidas pelo público, Andréa Pazos, a portuguesa. Palmas. Olha aí, palmas. Go Guga! Quem que tá pedindo, Guga? Sério, muita gente pede. Poxa, traz a portuguesa pra participar do GugaCast, vai ser muito legal, não sei o quê. E aí as pessoas colocam assim, Go Guga, Go Guga. Estamos aí, Guga. Eu tenho um bordão no Nerdcast e ele é seu, Andréa. É Go Guga. Go Guga, é verdade. Ah, eu já nem sei como isso nasceu, Guga. Meu. A Andréa tá aqui pra jogar um jogo especial que a gente criou pra esse carnaval, que é Nerdcast ou Samba Enredo. Caio com Rainha e Vinheta. Lambda, lambda, lambda, nerds! É impressionante a quantidade de sambas enredo que podiam muito bem ser nerdcasts e de nerdcasts que podiam muito bem ser sambas enredo. E tem alguns que são os dois. Eu já vou avisar pra vocês, tá? Então eu vou falar aqui um pouco das regras do jogo. Eu vou falar pra vocês um título de nerdcast ou de samba enredo, ninguém sabe, é um título. E aí você tem que adivinhar do que ele é. Se ele é do Nerdcast ou se ele é um samba enredo. Só que não adianta só você adivinhar, você tem que dar uma explicada nele. Você tem que falar. Ou sobre o que é o samba enredo ou sobre o que é o Nerdcast. Exato. Entendeu? Ah, beleza. Tá, beleza. Eu vou fazer. E aí, assim, vou falar e vocês dois vão ter a chance de tentar adivinhar, tá bom? Quem acertar ganha um ponto. Quem acertar as duas coisas, se era um Nerdcast ou se era um samba enredo, e sobre o que ele era, ganha dois pontos. Entendeu? A ideia é ser um pouco criativo, entendeu? Você dá a resposta e tenta dar uma inventada, porque às vezes vale um ponto pela criatividade. Entendeu? É claro. Não, só inventando mesmo, porque eu não nem escuto Nerdcast. E não sei nada de... E não sei nada de samba enredo. Vai ser tudo chute. É normal é ser assim. É assim que funciona normalmente. Beleza. Essa é a graça do jogo, aliás. Uma última coisa, talvez é mais importante, Andréa. A última rodada vale 1 milhão de pontos. Ah, bom. Tá bom? Que vale... Que isso no final vale... Você é o rei do GugaCast. Você ganha de parabéns e palmas. Aleatórios. Isso, você ganha parabéns e palmas virtuais. Beleza. Então, olha só, eu vou fazer uma primeira rodada, só um teste, ela não vai valer, tá bom? E aí o Rafael começa, porque o Rafael já tem experiência nos jogos, o Rafael começa pra Andréa pegar um pouquinho como a gente joga, ok? Ok. Então, primeira rodada. O título é As Cores do Sucesso de Romero Brito. Sucesso de Romero Brito. Rafael, não. Nerdcast ou Samba Enredo? Não, eu sei que teve um Nerdcast sobre Romero Brito que eu ouvi. Uhum. Mas eu acho que é um Samba Enredo. Porque tem o lance do título. Tem o lance tem do título, entendeu? Né? Tem porque, que ser o título. Como eu falei, tem muitos Nerdcasts e Sambas Enredo que são iguais, falam do mesmo tema, mas o título não é o mesmo, sacou? Então, essa não, é a pegadinha. Não é possível. Não é possível. Esse aí não é possível. Então, o título é As Cores do Sucesso de Romero Brito. Nerdcast e Samba Enredo não vale pesquisar, André. Eu acho que é um samba enredo. E esse samba enredo naturalmente fala sobre o sucesso do Romero Brito. O carro abre alas, tem uns caras carregando uns pedaços de cores e quando eles juntam forma um quadro com a cara do Romero Brito sorrindo. Caraca, pinta, meu Deus! Com uma pinta embaixo do nariz. Mas peraí, que escola de samba foi essa? É um painel, eles fazem um mosaico, sabe? Mosaico de torcida de futebol, eles fazem um mosaico, aí eles ficam sambando, segurando as placas e quando eles se juntam numa determinada posição... Quadro do Romero Brito, coisa linda. Caramba, e Rafael, você podia muito ser carnavalesco, cara. Você pensou isso na hora. Porra, ele tá inventando aqui. Porra, demais. O carro abre alas, é um carinha sorrindo assim, de braços abertos, igual os desenhos do Romero Brito. E no carro principal passa o Romero Brito sambando, só de sunga. Uhum. Não, eu acho, só de sunga. Eu acho que é... Pintado, né? Todo pintado. Que bolinha, listrinha. Com coração na bochecha. Isso. Ai, então, eu acho que é um samba enredo. Tá bom, samba enredo. De qual escola, Rafael? Você tem que falar a escola. Eu acho que é Unidos da Vila Nenê. Se é que essa escola existe. Ok. André, e você? Você acha que é um samba enredo ou é um Nerdcast? Bom, eu acho que o Nerdcast não teria um título tão bonzinho assim. Mas eu vou de Nerdcast. Foi o Nerdcast mais odiado. Mas que foi ótimo, que deu muito comments. Mas você tem que explicar sobre o que foi o Nerdcast. Foi sobre a história do Romero Brito. E outra, você tem que me dizer quem participou desse Nerdcast. Participou, eu acho que o próprio Romero Brito. Eles entrevistaram o Romero Brito. Ok. Como o Romero Brito participou, o título tinha que ser assim, entendeu? Tinha que ser assim, o título. Não podia avacalhar com ele. Tem que tratar bem o convidado, né? Exato, exato. Eu acredito que seja Nerdcast. Entendi, vou explicar. Tá, mas assim, eu ouvi o Nerdcast, esse Nerdcast podia ter qualquer título, como Briguice de Cu é Rola, qualquer coisa assim mais simpática. Não, eu assim, eu acho mais provável que tenha sido o Nerdcast do que o Romero Brito de sunga todo pintadinho. Não abre alas lá. No Unidos da Vila Denesa lá. Bom, se essa rodada tivesse valido alguma coisa, porque era só um teste, teriam sido 2 pontos pra Andrea. Porque ela acertou certinho. Nerdcast e ainda falou, pô, foi ele entrevistado, foi ele que participou. Foi perfeito, perfeito, Andréia. Eu sei que essa foi fácil, por isso que ela foi uma rodada teste. Agora vamos pra próxima, tá bom? Agora é difícil. Presta atenção no título, Andréia. Você que vai primeiro agora. Beleza. O título é Soy Loco Por Ti, América. Nerdcast ou Samba Enredo? Soy Loco Por Ti, América. Ah, com certeza é um Nerdcast. Ok. Isso tem cara de Nerdcast. Ai, ai, qual é Jesus, o tema desse Nerdcast? Você tem que explicar sobre o que é o Nerdcast, quem participou. Deve ter sido alguma viagem para os Estados Unidos. Alguma coisa assim. Ai, e quem participou? É desse. Provavelmente eu tenha participado. É que eu não escuto, né? Não tem nem como lembrar. Mas acredito que foi o Nerdcast. Soy Loco Por Ti, América? Sempre. Somos sempre. Podia ser um Nerdcast com a participação do Sr. K falando. Eu não queria ter voltado pra essa porra. Eu queria ficar lá. É. Então, com certeza. Então a sua resposta é, foi um Nerdcast sobre uma viagem pros Estados Unidos com a sua participação. Mais ninguém? Só você? Não. Deve ter minha irmã, a Sara Jovem Nerd. Aham. Uhum. É quem viajou com a gente. Se bobear, até você. Às vezes. Geralmente, quando eu tô, você tá também. Exato, exato. Ok. Rafael, Soy Loco Por Ti, América. Nerdcast ou Samba Enredo? Soy Loco Por Ti, América é um samba enredo da escola de samba Salgueiro. Uhum. Eles falaram sobre as belezas da América Latina. Por isso que é Soy Loco Por Ti e não I'm Crazy For You, America. Uhum. É também uma referência. Uhum. É porque a América não é só os Estados Unidos, né, gente? E, e eles fizeram cada ala representando um país importante da América Latina. Então tem um carro que é um grande sombreiro mexicano. É, e tem um lugar, e tem um carro que as pessoas passam sambando e dançando tango ao mesmo tempo. Caramba, Rafael, você precisa muito, cara, mudar de carreira. Ô, demais, Rafael, cara. Eu vou te falar. De um talento desperdiçado, Salgueiro, na diplomacia. O Salgueiro se arriscou, hein? Esse ano o Salgueiro se arriscou. Salgueiro se arriscou, ele quase ganhou o título, mas ele perdeu pra Imperatriz porque ela fez um desfile técnico e eles fizeram esse desfile true. Mas, não, mas ele tem razão, se fosse um Nerdcast teria sido America Fuck Yeah, né? Ai, ai. Então tá, Rafael, sua resposta foi Samba Enredo, do Salgueiro, sobre os vários países da América Latina, é isso? Isso. Então, 2 pontos para o Rafael. É um Samba Enredo. Ah, cara, não vale, eu já tinha ganho. Saiu, não valeu, André. Essa é a regra do jogo, não é fácil. 2 pontos pro Rafael. É um Samba Enredo, só que é da Vila Isabel. A Vila Isabel fez um mesal. E você quase acertou, Rafael. Eu tirei o segundo ponto que você acertou. Foi muito próximo. A Vila Isabel fez uma exaltação aos povos da América Latina, tendo como ponto de partida fatos da história dessas nações, citados de forma sutil e implícita, como dourados frutos da ambição, fez brotar a miscigenação, apagando fronteiras, e suas manifestações culturais, como Louco Por Teus Sabores e Do Sombreiro ao Chimarrão. Você até falou do sombreiro, cara. Sombreiro, demais. É, parabéns, porra, você foi demais. Esse mundo tá te perdendo, cara. É, cara, no mundo ideal só haveria 2 carnavalescos, eu e o Miguel Falabella. Nossa, vocês podem começar o carnaval aqui em Curitiba, né, que aqui ia dar super certo. Ok, Eu vou anotar esse pra sinônimos do diabo. Carnaval em Curitiba. É tipo, sabe? É a morte. É muito triste, né? É você e o Falabella, né? Coroar isso. Ok, próxima rodada. Rafael, você vai primeiro agora, hein? Beleza. O título é O Segredo das Minas do Rei Salomão. Samba enredo ou Nerdcast? Caraca, tudo pode ser realmente. Eu tô impressionado. Não é? Falei. Tô pensando aqui, mas eu acho que é um Nerdcast. Esse é um Nerdcast de história. E ele tem a participação do Felipe. Felipe, né? Do Xadrez Verbal. Sim, Felipe Figueiredo, aham. É, do Tucano. Uhum. E do Eduardo Spohr. E eles contam qual é a verdadeira história do rei Salomão, que vai muito além da lenda do rei que era justo e das anedotas sobre o rei Salomão, e eles explicam como é, e fica tudo muito impressionante ao longo do Nerdcast. É, pareceu bem realístico. Ah, eu vou concordar, gente. Me parece muito provável. André, ok, você tem que dar a sua resposta oficial. Segredos das Minas do Rei Salomão. Samba enredo, presta atenção no título. Samba enredo ou Nerdcast? Eu acho que é o Nerdcast também, muito provável. E você acha que tem essa mesma descrição que o Rafael falou aí, com esses mesmos participantes? Porque esse, sim, pode ser o critério, esse pode ser o critério de desempate aqui. Não sei, Eduardo Spohr, mas o Felipe, do Nerdologia de História, e o Tucano, bem provável, bem provável. Então é essa a sua resposta. Cara de Nerdcast. É. Nerdcast com o Tucano e o Felipe sobre a verdadeira história do Rei Salomão. É, mas talvez tenha o Eduardo Spohr também, ele já gosta de assistir desses assuntos. Ah, não, sei lá, gente. Esse pode ser o critério de desempate, André. Teve ou não teve o Eduardo Spohr? Ai, Jesus. Não teve. Não teve. Ok. Então os pontos vão para... Rafael, óbvio. Ninguém. O Segredo das Minas do Rei Salomão é um samba enredo do Salgueiro de 1975. Nessa época, os desfiles não eram realizados no Sambódromo. Eles eram realizados na Avenida Antônio Carlos, do Rio de Janeiro. E foi o primeiro grande risco corrido pelo grande carnavalesco Joãozinho 30, porque ele foi contra as regras e fez um samba enredo sobre um assunto internacional que era proibido na época. Olha aí. Caraca, assisti o filme dele, não lembro disso. Do Joãozinho 30 ou do Rei Salomão? Do Joãozinho 30. Só queria dizer que quando eu separei os títulos de Nerdcast e os títulos de samba enredo, eu não fiz nenhuma dessas pesquisas aí que o Guga tá mandando ver aqui. Eu que fiz. Go Guga. Por isso que ele é o Celso Portioli da podosfera. Melhor descrição. Pra sempre será. Você sabia que o meu médico otorrino é o mesmo médico do Celso Portioli? A gente tem mais isso em comum. Olha, caraca, só. Caraca, Guga! Não é? Isso é impressionante. Pois é. ele é o médico o quê? Ele tava lá no dia que você tava no consultório esperando? Não, eu nunca dei essa sorte. Ele tava na salinha de espera lendo uma contigo sobre ele mesmo. Uma contigo de 15 anos atrás. Reclamando do fact-checking, né? E pior é que tem mesmo essas contigos lá nessa linha de espera. Claro, claro. Elas moram nos consultórios. Mas esse médico é o quê mesmo? Qual é a especialidade dele? Otorrino laringologista. Cara, isso explica porque vocês dois têm essa voz toniturante, né? É evidente. Toniturante. O que é isso? É a sua voz e a do Celso Portioli, uma voz assim, impostada, uma voz de trovão, sabe? Entendi, ok. É, Guga. Posso ir pro próximo? Go, Guga. Próximo título: Os Vilões, o Verso do Inverso. Cara, você realmente tá de canal. Andréia, Os Vilões, o Verso do Inverso. Nerdcast ou samba enredo? Nerdcast. Okay. Eu vou sempre escutar Nerdcast. Desenvolva. É Nerdcast. Provavelmente o Nerdcast falando do outro lado dos vilões. Uhum. Né? Que nem todo vilão é É só aquilo, é só raiva e ódio. Ok. Quem participou desse Nerdcast? Desse Nerdcast, vamos ver aqui. Participou o outro Guga. Uhum. Provavelmente Caquinho. Caquinho, quem mais? Quem é Caquinho? Carlos Volta, desculpa. Ah, ok. Carlos Volta, Guga, sem ser o Gol Guga. Uhum. É o Guga Pedra Pô, gente. O Guga, cabelinho Pedra Pô. Quem mais teria participado desse Nerdcast? Tá faltando uma pessoa. Ah, e o Tucano. Ok, ok. Nerdcast acho que é isso. Sobre o outro lado dos vilões, com a participação isso. Do Carlos Voltor, do Tucano e do Guga Ferrari. Ok. Isso. Rafael, os vilões, o verso do inverso. Nerdcast ou Sam Enredo? Cara, poderia ser um Nerdcast, porque tem muito Nerdcast sobre vilões, mas esse o verso do inverso é uma cara de Sam Enredo, né? Mas eu acho que é um Sam Enredo de São Paulo. Uhum. Da camisa verde e branca, e eles falam sobre vilões do cinema. Uhum. Então tem uma ala que são carinhas vestidas de Darth Vader com muito luxo, uhum. E uma espada vermelha. Uhum. E tem um carro que é uma grande cabeça do Lex Luthor. Cara, Curitiba aguarda por você. Esse carnaval tem que acontecer, gente. Então tá, então só pra ficar claro, Rafael, você falou que é um samba enredo da camisa verde e branco que fala sobre os vilões do cinema. E tem aqueles vilões de faroeste, porque, enfim, carnavalescos não são muito atualizados, aí eles fazem os caras de velho oeste, assim, com a arma do lado, sabe, chapéu... Uhum. Ok, entendido. Antes de eu dar a resposta, eu queria contestar uma coisa que a Andrea falou aqui, porque, Andrea, não existe isso de carioca que não gosta de carnaval. Isso é só você reprimindo um sentimento que é maior do que você. Não, eu não falei que eu não gosto. Eu não falei que eu não gosto. Você falou que você não entende nada de carnaval do Rio. Eu falei que não entendo nada, eu não sei sambar. Sou carioca, não sei sambar, não sei nada, mas eu não desgosto, eu gosto. Posso ir pro próximo? Ah, não, eu tenho que dar a resposta não, desse. Não, Puga, quem ganhou? Rafael ganhou. Achei! Nem existe camisa verde e branca, sei lá. É, não, ele não acertou a escola de samba, mas o resto ele acertou. Os vilões, o verso do inverso, foi o samba enredo da Inocentes de Belfort Roxo, em 2017, no ano Olha passado. Aí. Caraca! Inocentes de Pois é, a gente vai, Inocentes de Belfort Roxo... Segunda divisão. Da divisão de acesso. É, aí eu já não sei. Mas Inocente de Belfort Roxo vai estar no nosso jogo, num jogo futuro, que é escola de samba ou banda de punk rock. E eu vou dar 2 pontos pro Rafael e 1 ponto pro André, porque a André, ela falou uma coisa aqui que o Rafael não falou, que é ver o outro lado dos vilões. Porque é sobre isso o Samba Enredo. É salientar os traços e perfis dos vilões, anti-heróis, aldeões anarquistas, incompreendidos e alguns personagens que amamos odiar. Olha lá. Como aldeões anarquistas. Como aldeões anarquistas. Alguém poderia me dar um exemplo de um aldeão anarquista? Aldeão anarquista. Eu tenho um exemplo que é também o título da próxima rodada. Posso falar? Ah, claro, pode. Tá bom. Alexandre... O Grande, Magno e da Macedônia. Nerdcast ou Sam Enredo? Esse é um aldeão anarquista. Ah, é. Ele é um aldeão anarquista, mas isso não tá no título. O título é Alexandre, O Grande, Magno e da Macedônia. Eu acho que é um Nerdcast de uhum. história, em que eles explicam a diferença desses Alexandres, que parecem diferentes, mas são um só. E aí eles falam por que ele tem tantos nomes diferentes e por que ele foi tão relevante na história, já que ele era um cara só de 20 e poucos anos quando ele fez suas principais conquistas. E a piada que eles fazem o tempo todo é chamar o Alexandre de Alex André pra zoar o Jovem Nerd. Ok, pareceu muito bem. Quem participou desse Nerdcast? Participou... Bom, eu só sei esse time de história. O Felipe, o Tucano e o Eduardo Spor. Ok. André. Ele vai sempre pro mesmo time. Eu só sei esse time de história. Tem outro? Eu não sei. Andréa, Alexandre, o Grande, Magno e da Macedônia. Samba Enredo ou Nerdcast? Ai, gente, tem cara de Nerdcast, mas eu vou em Samba Enredo. Ok. Agora começou a jogar. É, não, aí, cara, escalaram todos os Alexandres possíveis. Alexandre Frota. Todos os Alexandres grandes. Ai, com certeza. certeza, só me rendo. Rio de Janeiro, Imperatriz Leopoldinense. Imperatriz Leopoldinense, é a cara dela. Conta a história dos Alexandres. De vários Alexandres. De vários Alexandres. Grande, magno, etc. E aí, o grande Alexandre de destaque é o Alexandre Frota. É, eu acho que você também podia tentar essa carreira aí, André. Não é? Nossa, cara, por isso que vai. Olha só, quanto que tá, hein? Tá 4-1, é isso? Isso. Isso. Tá 4-1. Tá. Ok. Então agora mais 2 pontos para o Rafael. É o Nerdcast. Ah, você tá lavado, vou perder de lavada. O Rafael, de novo, acertou. Foi muito. Cara, o Rafael é especialista em Nerdcast. Ele escutou esse Nerdcast. É. Não escutei, não. É de fato um Nerdcast sobre Alexandre o Grande, com a participação do Felipe Figueiredo, do Tucano. Você só errou o terceiro participante, que foi o JP, e não o Eduardo Spohr. Ah, olha, o JP gosta da história, com certeza. Então, essa é a última rodada, vale 1 milhão de pontos. Tomara que eu ganhe. E você tem a chance de virar o jogo agora. Pois tá bom, revenge. Presta atenção, se concentra. Tô concentrado. O nome desse samba enredo ou episódio de Nerdcast é Na Minha Mão É Mais Barato. Ai, ai, é o Nerdcast. Ai. Nerdcast com o Sr. K. Já vamos falando aqui, deixa eu ver. Uhum. Nerdcast com o Sr. K. Qual é o time de elite mesmo? É Sr. K. Tucano. Tucano. E JP. JP. Mas esse não tem cara de JP. É, eu acho que teve o Sr. K, o Tucano. É. É, eu acho que teve JP. Ok. Na minha mão é mais barato. E sobre o que é o Nerdcast, afinal? É muito cara do Sr. K. Ai, ai. E sobre o que é o Nerdcast? Sei lá, sobre venda de usados, não sei. Ai, não faço ideia, deve ser alguma coisa assim. Rafael, sua vez. Na minha mão é mais barato, samba enredo ou podcast? Cara, você caprichou de deixar essa pro final, porque pode ser qualquer coisa, hein, cara? Pode ser um pop rock também lá. Qualquer um punk rock lá. Pop rock, eu lancei um novo. Eu acho que é um samba enredo de uma escola não tradicional, ou não tão tradicional, como a Viradouro. E esse samba enredo fala sobre os camelôs do Rio de Janeiro, que é um orgulho que os cariocas têm. De tantos camelôs desonestos. Ninguém tem orgulho disso. Não, é porque o camelô carioca, ele é o avatar da malandragem carioca, né? Junto com o taxista. Então é aquele cara assim, que você compra sabendo que você comprou pelo preço errado, que ele pode ter te entregado um produto falso, assim, você nunca sabe. Então, mas eles falam isso sob a ótica do malandro carioca, assim, aquela coisa dos camelôs ganhando a vida. E aí tem uma ala desse desfile, que são as barraquinhas dos camelôs. Os caras estão vestindo uma mesa com um TNT amarelo caindo assim, e eles têm um guarda-chuva, que é o... Guarda-chuva não, tipo um guarda-sol assim na cabeça, que eles são as barraquinhas dos camelôs. A banda também... de profissão agora. Agora, agora, agora. Consegui visualizar essa ala, entendeu? Isso. Perfeito. E tem um vendedor de mate e de biscoito Grobo. Ah, mas isso é na praia, não é camelô. Mas é vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, de maneira geral. É okay. Isso. Um super carnaval carioca. Eu acho que a Viradouro levou esse tema pra avenida. Viradouro. Ah, ok. Vou te dizer, aí sim, todo carioca tem orgulho do biscoito Grobo. Tomate. Ok, é com muito, muito orgulho que eu vou dar a vitória desse desafio Nerdcast Samba Enredo para o Rafael. Aê! Muito bem, muito bem. Mas, porque é impressionante, a gente descobriu um talento aqui na piada. A gente queria fazer piada aqui com o Nerdcast, a gente descobriu esse talento, cara. Carnavalesco nato. Nato. Na minha mão é mais barato. É um samba enredo da Caprichosos de Pilares em 2015, mas eu vou tirar só um ponto, Rafael, porque você errou aí a história. Na verdade, ele conta sobre transações feitas a preço de banana, quando um índio vendia um português a madeira do Brasil na base da troca por um caco de espelho, ou quando o negro vendia uma penca de banana por 10 réis. Ou a mulata vendia o quindim, o mel dos méis, por 5 vinténs. É sobre isso, é sobre o Rio Colonial e o comércio que era feito nessa época. Pô, mas não tinha aula dos camelões que eu tinha adorado. Puta, não tinha, infelizmente. Não tinha porque não era o Rafael lá, não tinha esse talento. Porra, por isso que não ganhou. Você falou disso, quer ver como esse ano vai ter um samba enredo sobre criptomoedas? Eu acho que vai ter. Em São Paulo. Eu ia colocar aqui, teve um que eu fiquei na dúvida se ele é tão absurdo que a gente podia considerar que ele podia ser tanto um samba enredo quanto um Nerdcast, ou não. Aí eu desisti de colocar, mas eu vou falar aqui pra vocês e vocês podem tentar chutar. Porque ele podia muito bem ser um, qualquer um dos dois. Bumbum, paticumbum, pro gurudum. Pode muito ser um Nerdcast. Não é? Pode, total. Nesse caso, pode ser os dois, né? Eu acho que nesse caso eu ia votar nos dois. Fala, não, é um Nerdcast. Não, é isso, essa música. Bumbum, bate, cundum, cuscurundum. Nosso samba, minha gente, é isso aí. É isso aí. Eu vou deixar aqui o pedido de. A próxima vez que o Alexandre vier me perguntar assim, pô, me dá uma ideia aí pro Nerdcast, eu só vou falar essas palavras. Eu não vou nem falar assim, a minha ideia é, eu só vou responder com essas palavras, o da copy paste. Bumbum, paticumbum, pro grundum. Perfeito. E aí vamos ver o que acontece, eu conto pra vocês. Ok, vamos para as histórias agora então, histórias de carnaval? Não, peraí. Vamos para análise musical. Hoje tem análise musical. A gente vai ter jogo e análise musical? Jogo e análise musical, porque os cabrochas estão na avenida, cara. Não tem que comemorar. Mas ó, eu vou te parar aí mesmo, porque antes da análise musical, a gente precisa falar sobre os nossos belíssimos 24 modelos de camisetas que nós temos lá na mitoucamisetas.com.br/gugacast. É mesmo, porque você provavelmente já destruiu o seu abadá, a sua fantasia do bloquinho, né? E agora você precisa de roupas novas pra esse ano que vai finalmente começar. Exatamente, e a gente tá gravando esse episódio, né, durante o carnaval tá rolando, mas se você se organizar, pegar seus amigos, apresentar o GugaCast pra todos e eles gostarem do programa, ano que vem vocês podem fazer o bloquinho da capivara. Excelente. Essa ideia, é, cara, seria a coisa mais feliz do meu coração. Então vão lá em mitoucamisetas.com.br/gugacast e comprem a sua camiseta da capivara, do conflito Bozo Gonzaguinha, do Ar de Rainha Jeito de Malandra. Podia ter um bloquinho também, Ar de Rainha Jeito de Malandra, seria maravilhoso. Seria espetacular. O Caio ganha R$100 a cada camiseta vendida de Ar de Rainha Jeito de Malandra. Como royalty. Caraca, compra muitas agora. Pensa nisso na hora que você for fazer o seu pedido. Então bora pra análise musical? A gente é só passageiro nesse carro alegórico aqui. Nossa, bonito. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Então, olha só, para esse carnaval eu preparei duas análises musicais, porque uma só não era suficiente, porque são duas coisas interligadas. Então eu fiz a análise musical da música do Globeleza. Caraca. E de uma marchinha do Silvio Santos. Perfeito. Ok. Ok, posso começar? Eu acho que a gente resumiu vai ter que... Resumiu o carnaval da TV brasileira em uma frase. Existe uma boa possibilidade de a gente ter que explicar para a geração atual o que é Globeleza. E certamente a gente tem que explicar o que é marchinha do Silvio Santos. Eu acho que Globeleza, cara, existe ainda. Não, Globeleza é o seguinte. Globeleza, toda vez que começa o verão, que passa a virada do ano, eles param de botar a propaganda que tem todos os atores da Globo cantando uma música e eles põem uma mulher com o corpo pintado dançando pelada e tocando a música do Globeleza. E é assim que você sabe que tá chegando o carnaval. E fica tocando, e essa é a música que mais toca no carnaval, porque ela toca em todo intervalo da Globo. Sim. Ok. Então, eu comecei a pensar sobre essa música, como ela tá sempre na minha cabeça, eu comecei a pensar sobre ela. E ela começa assim, lá vou eu, lá vou eu. É um começo promissor, né? Aonde que esse cara vai? Aonde? Hoje a festa é na avenida. Então, assim, completou a ideia aqui mesmo. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida. Perfeito. Uma história contada em dois versos. Agora ele vai pra uma festa na avenida e a gente pode começar a nossa análise. Ele fala assim, no carnaval da Globo, feliz eu tô de bem com a vida. Aí começam os problemas, né? Primeiro, não existe um carnaval da Globo. Ninguém vai pro carnaval da Globo. Onde você vai passar o carnaval esse ano? Na Globo. Ninguém passa. Só o Kleber Machado passa o carnaval na Globo. Talvez a música seja sobre ele. Seria maravilhoso. Eu vou tentar olhar com esse olhar da próxima vez. Mas, assim, você pode passar o carnaval no desfile das escolas de samba do Rio de São Paulo, ou você pode passar em casa assistindo o Globo, mas você não passa o carnaval na Globo. Então, sim, já começa por aí. Mas tem um problema mais profundo, né, nessa frase, que eu tenho certeza que vocês já repararam. Porque ele fala, assim, que ele está de bem com a vida. Mas o carnaval, ele não representa estar de bem com a vida. Porque o carnaval é um momento feliz e não uma felicidade permanente. Por isso que ele existe. Porque, assim, grosso modo, a felicidade pode ser definida de duas formas. Uma é um valor, que corresponde ao bem-estar. E a outra é uma consideração psicológica. Né? Que envolve três correntes. O hedonismo, a teoria da satisfação da vida e a teoria do estado emocional. Eu te amo tanto, Rafael. Nesse caso, embora a tentação seja dizer que a felicidade é hedonista, né? Porque é carnaval. Eu acho que ela é muito mais um valor. Porque ela é aquela coisa aristotélica, sabe? Da eudaimonia, do Aristóteles. Não, então, sim, claro. Não, você vai ter que explicar. Mas faz sentido que era nisso que o compositor da música estava pensando no momento que ele escreveu esse verso. Exatamente, porque aí você pode inserir o pensamento numa cadeia de pensamento. Começa em Aristóteles, passa por Bentham, passa por Mills e chega em Globeleza. Como a música do Globeleza está na nossa ouvida há 26 anos... a gente pode qualificar essa escola de pensamento como aristotélica globelística. Eu acho que esse seria o nome, mas se a gente continuar na música, a gente vai entender melhor. Que ele fala assim, vem pra ser feliz. Aí alguém grita assim, pra ser feliz. É um grito assim, né? Tapa na cara. Então ele tava feliz e falou, vem pra ser feliz. Então, afinal, o carnaval é pra ser feliz ou é pra quem é feliz? Porque ele não disse que tava de bem com a vida? É verdade. A gente já viu aqui, pra esclarecer isso de uma vez e parar com essa discussão, a gente já viu que a discussão do que é necessário pra ser feliz na música brasileira gira em torno do posicionamento entre os dois maiores filósofos sobre felicidade na música brasileira, que vocês sabem quem são. Sim. Exatamente. Estamos falando do conflito Bozo Gonzaguinha. Eu vou recapitular rapidamente, só pra gente inserir o pensamento globelístico no conflito Bozo Gonzaguinha. O Bozo acreditava que até os monstros chatos gostam de rir. E o Gonzaguinha era, na tradição da oposição, a suposta vergonha de ser feliz. A escola aristotélica globelística toma posição do lado do Gonzaguinha. Por quê? Porque, embora ela não mencione a dicotomia vergonha e felicidade, a escola globelística... Embora ele não mencione... Sim. Mas eles defendem que a verdadeira alegria consiste em dançar pelado. Entendeu? Porque, assim, há 26 anos eu vejo uma mulher dançando pelada com o corpo pintado no carnaval. Então, acho que é isso que eles querem dizer. A alegria é dançar pelado. Dança pelado. É isso que eles dizem. Entendi. Que, então, que basicamente é o que diz o carnaval, né? Isso, isso. Então, ela preza pela falta de vergonha de estar coberto apenas de purpurina e, com isso, o atingimento do estado de felicidade. Ok? E não estar pelado, não estar pelado está relacionado à vergonha. De por ser isso, feliz. Você perder a vergonha, você dança pelado, logo você é feliz. Caramba, Gustavo, você é demais. Tava na nossa cara esse tempo todo, cara. Isso, isso. E é sobre isso a música, né? Obviamente. Agora que você falou, é impossível não ver. É. Bom, ele fala assim, eu tô no ar, tô globeleza, eu tô que tô legal. Essa é a parte que eu mais odeio nessa música. Porque eu tô que tô é uma abominação do ponto de vista gramatical. Porque é uma repetição enfática que foi moda, sei lá, em 82. Tinha a novela Sol de Verão, a Simone, que era musa do Natal e não do Carnaval, cantava uma música que era Eu Tô Que Tô. E eu acho que esse foi o único uso da expressão eu tô que tô, e as pessoas passaram a usar assim, ah, hoje eu tô que tô. Isso em 82. E os caras continuam repetindo isso até hoje, em 2018. Então é mais que uma autorreferência, porque eles estão fazendo um vídeo show em forma de música. Peraí, Rafael, eu preciso te interromper, né? E, infelizmente, eu preciso te interromper no brilhantismo de você falar a frase vídeo show em forma de música. Porque, cara, parabéns por você ter feito a pesquisa de saber de onde vem o termo eu tô que tô. E descobri que vem da Simone. Bom, na verdade eu já sabia, né? Eu não fiz a pesquisa, mas obrigado. Obrigado. Mas aí vocês veem como as coisas estão conectadas, né? Adivinha quem era um dos atores de Sol de Verão, onde tinha a música Eu Tô Que Tô? O Miguel Falabella. Caralho! O maior carnavalesco que esse país já viu, Miguel Falabella. E também o maior apresentador do vídeo show que esse país já viu, embora a concorrência não seja fácil. Isso, porque tem o Mocotó, né? O segundo maior é o Mocotó, exato. Isso. Bom, voltando aqui onde a gente estava. Por que a gente está falando do Miguel Falabella? Ah, sim, carnaval e vídeo show. Ele fala. Esses são os temas que envolvem Miguel Falabella, né? Carnaval, vídeo show, noiva, teatro. Cara, a vida na cabeça do Rafael deve ser muito estranha, cara. É divertida, cara. É por isso que eu tô tentando trazer vocês pra cá. Olha só. Ele fala assim, eu tô que tô legal. Agora vamos ignorar que ele falou eu tô que tô e falou eu tô legal. Isso é uma óbvia resposta a Eduardo e Mônica. Que fala, festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Uhum. Então, muito sagaz, né? Porque essa música é de 92. E Eduardo e Mônica é de 88. Uhum. Então, ele respondeu a Eduardo e Mônica falando que a Carnaval na Globo não é uma festa estranha com gente esquisita. Uhum. Apesar do Kleber Machado. É uma festa comum com pessoas familiares. Isso. Uhum. Apesar do Kleber Machado. Isso. Afinal de contas, ele tá legal. É. E aí a música se aproxima do final. Ela fala assim, na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver, paradinha, na Globo. Esse é o grande finale da música, porque ela tem uma paradinha que a gente vai se ver, atenção, suspense, na Globo. Ou seja, é o pior final possível. O cara falou da alegria, da felicidade, dançar pelado, Miguel Falabella, Kleber Machado. E no final, ele falou, a gente vai se ver na Globo. Cara, essa música é horrorosa e o único mérito dela é se posicionar diante do conflito Bolso-Gonzaguinho. Mas, na verdade, eu acho que tem um ponto mais profundo aí, Rafael. Porque ele começa falando do Carnaval na Globo, certo? Sim, certo. E aí, depois, ele envereda por um mundo de alegria, onde a festa é comum e com pessoas familiares. Certo. Né? E, no fim, ele fala que a festa é na Globo. Então, pode ser uma alegoria de uma pessoa que dormiu, sonhou e acordou pra triste realidade. E essa pessoa é o Kleber Machado. Tipo... tipo aquele filme do Tom Cruise, como que era o... Vanilla Sky. Uhum. Vanilla Sky, só que com o Kleber Machado no lugar do Tom Cruise. Isso. É. Maravilhoso. Entendi. Porque se você pensar bem, é bem possível que o sonho do Kleber Machado seja apresentar o vídeo show ou, indo mais além, porque em sonho você pode fazer tudo, ser o Miguel Falabella. Ou ainda dançar nu, cheio de purpurina. De purpurina. É, isso eu tenho certeza que ele já fez. De tanto ver, não é possível. Mas vocês não pensam no seguinte também, que se esse final da música ele também é uma quebra de expectativa? Porque na tela da TV, tela no, meio da desse TV povo, no meio desse povo, a gente vai se ver. Aí imagina se termina na terça. Porra. Não, eu tinha pensado em outro final, cara. Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver pelado. É sobre isso mesmo. É, porque aí o sonho continuou, entendeu? Ele nunca mais acordou. Isso. E o sonho passou a ser a realidade. É. O viver pelado é o peão dele, entendeu? Que continuou girando dessa vez. Sim. Eu gostei de concluir com essa análise com vocês que essa música é sobre um sonho do Kleber Machado. Sobre um sonho do Kleber Machado de 1. Apresentar o vídeo show. 2. Ser o Miguel Falabella. 3. Dançar pelado. Pra sempre. Sim. E aí ele pensou, isso é um sonho? Hoje não, hoje não. Hoje sim. E continuou sonhando. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ter que mudar o nome de Globeleza pra Globoception. Ou Clebeleza. Eu voto em Clebeleza. Tem mais uma ainda, porque tipo, vai ser muito difícil superar isso. Definitivamente ela não supera o sonho do Kleber Machado. Mas é pra mostrar o que é uma boa música de carnaval, entendeu? Não é pra fazer uma análise engraçada, que nunca foi o objetivo aqui. Uhum, é claro. Só pra mostrar como deve ser uma música boa. Ok. Que é uma marchinha do Silvio Santos, o Eterno, chamada A Bruxa Vem Aí. Vocês conhecem? Uhum. Não. Então, essa música, sei lá por quê, o Silvio Santos compôs músicas e elas passavam no intervalo do programa Silvio Santos, Ad Nauseam. E... Rapidão, Ad Nauseam não é um amigo do Rafael. Ad Nauseam significa até você passar mal. Ad Nauseam podia ser um primo do Arnaldo. Né? O Arnaldo e o Ad Nauseam. Podia. Então a música começa assim: ai, a bruxa vem aí. De novo, um ótimo começo. Um começo assustador, né? Porra. Parece uma parada da Inquisição: a bruxa vem aí. Acho que podia tocar até no Dia das Bruxas. Ai, a bruxa vem aí. Olha pra cima, olha pra baixo. De onde vem a bruxa? Se liga, cara. A bruxa vem aí. É meio que o mesmo sentimento de quando tá todo mundo na rua, assim, numa 25 de março, e vem o primeiro cara gritando: o rapa tá vindo. É. Que aí é a hora de... É a mesma sensação. Pânico, pânico total, sai correndo, não sabe pra onde. Junta tudo que você tem e corre. Isso, e corre. Exato. Obrigado, Caio. É isso, só que numa floresta abandonada, quando você tem uma câmera preto e branco. Isso. De noite. Mas assim, o Silvio Santos não ficou satisfeito em nos assustar dessa forma. Ele continua assim: e não vem sozinha, vem na base do Saci. É, aí fudeu. Mais medo, porque ela não vem sozinha. Em vez dele ser cartesiano, assim, dizer: quem vem com a bruxa é o Saci. O que que ele diz? Vem na base do Saci. E o cara... É, isso aí eu nunca entendi. Como assim, na base? O que caralhos é a base do Saci? Eu fico imaginando que a base do Saci é onde... É tipo uma plataforma na qual ele tá em pé. tipo a nuvem voadora do Goku, sabe? Sei, sei. Ou tipo quando você tem um boneco e ele não fica em pé, mas ele tem uma base assim, isso, que é redonda embaixo. Isso aí que eu imagino. Apoiando ele pelas... É, e aí a bruxa vem nessa base. Então, pânico total, né? Fudeu tudo. Ela roubou a base do Saci e foi com a base do Saci, ou o Saci tá junto com ela? Vamos descobrir ao longo da música. Tá bom. Que ele fala aqui: pula, pula, pula, numa perna só. Aqui começou a ação. Uhum. O Silvio Santos criou um cenário com a chegada da bruxa na base do Saci. Uhum. E agora ele mostra que o Saci chegou pulando. E porra, cara, pulando numa perna só. Que é 100% das pernas que o Saci tem pra pular. Uhum. Ou... Então assim... Ou, como a bruxa roubou a base do Saci, ela só pode usar uma perna, porque é uma base feita pra uma perna só. É, pode ser a bruxa. Seria muito assustadora a bruxa pulando. É. Ou... Ah. Como é carnaval, a bruxa tá fantasiada de Saci. E ela tá percebendo como foi uma fantasia merda, que agora ela vai ter que ficar pulando numa perna só o dia inteiro. É, mas isso não seria assustador, né? Seria tudo bem, seria só um carnaval frustrado. É. É, seria uma participante do sonho do Kleber Machado. É. Quem sabe o Kleber Machado sonha com isso também, né? Quando ele dorme. Mas o Silvio, ele seguiu da seguinte forma: vem largando brasa no cachimbo da vovó. Então, se é o Saci tá aloprando, porque ele acompanha a bruxa e larga a brasa no cachimbo. Uhum. Por que que ele larga a brasa e não põe a brasa? Ele larga brasa. Não, cara, tá tudo errado nessa história, cara. Primeira coisa que tá errada é você trazer essa música de volta. Você podia ter... Eu falei uma música de sonho e uma de pesadelo. Você podia ter deixado onde ela tava, porque ninguém lembrava mais. Como só você. Não, cara? Só todo você. Mundo lembra não, dessa só música. Só você. Você e talvez o Silvio Santos. E que eu acho que não, inclusive. Agora, cara, como assim largando brasa no cachimbo, que não é o dele, é o da vovó? E tipo, como assim, isso, cara? E que vovó é essa que fuma cachimbo? Caralho. Exato, exato. Essas são as perguntas que eu me fiz. É muito assustador, e aí, cara. É. E aí eu achei que pra iluminar esse trecho, a gente tinha que decidir uma coisa. Se o Saci tá violando o Estatuto do Idoso, que diz em seu artigo 4º, que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. O Saci está violando isso, ou ele está cumprindo com o Estatuto do Idoso, que diz que o atendimento preferencial imediato, individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. O caraca, que o Saci está fazendo? Eu não sei. Essa pergunta foi longa demais. Eu vou resumir a pergunta pra você. Ele está cumprindo o Estatuto do Idoso ou ele está violando o Estatuto do Idoso? Violando o Estatuto do Idoso. É, o Saci então... sendo Saci, é bem difícil dele seguir o Estatuto do Idoso, né? É, porque ele pode ser um prestador de serviço, sei lá, de largar brasa. Nesse caso, ele tá cumprindo. É, se é um serviço, ele tá cumprindo o estatuto do idoso. Isso. Se esse é um serviço que a vovó encomendou. Isso, por favor, largue brasa no meu cachimbo. Isso, e ele tá lá fazendo isso. Agora, a pergunta fundamental que nos ajuda a refletir sobre essa é por que que essa música assombrosa toca no carnaval? É tipo Iron Maiden da folia, entendeu? A pergunta fundamental é, porque você lembrou dela, porque ela não tocava fazia 20 anos, ou 30. Cara, todo mundo lembra dessa música, você tá completamente errado, você nunca foi a um bailinho de carnaval. Mas pra resumir, eu desisti de assistir Walking Dead, desisti de assistir Stranger Things e vou só ouvir essa música em looping e chorar em posição fetal. Porque é realmente assustador, cara. É, muito mais assustador. E realmente não tem nada a ver com a alegria do carnaval. É, com a cabrocha escorregando no sabão. Vamos para as histórias, quem lê a primeira? Eu leio. Vai lá. E ó, antes de começar as histórias, é sempre bom lembrar que vocês podem mandar histórias sobre aquela redação de minhas férias que você faria para a escola, histórias sobre o verão e histórias sobre shows, que as pessoas gostam muito de mandar histórias de shows que elas foram. Então, se você tem uma história interessante, uma história de derrota, de vitória, de coisas aleatórias que aconteceram com você, manda pra gente no cartas@gugacast.com, cartas@gugacast.com, coloca, né, o tema da história no subject, que, né, ajuda pra caramba a nossa vida, e também tem a regrinha que, se você não pedir expressamente pra gente ler o seu nome, a gente vai substituir, possivelmente por Arnaldo. Eu ia sugerir Arnaldo. Ou Joãozinho, né? 30. É. Ou Adnáuzio. Adnáuzio. Então vamos lá. Primeira história aqui, o título dela é Did It All For Love. Por que que o título é de uma música de rock dos anos 80? Se a gente tá falando de carnaval. Pra ser paradoxal. Ninja. Vamos lá. Olá, Guga, Caio, Rafa e possível convidado. Como vocês estão? Acho que tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo muito feliz. Primeiramente, as vinhetas são maravilhosas. Deveria ter uma nova sempre. Não faça Boa. Esse tipo de comentário. Será devidamente editado. Mentira. A gente tem os hands donors das vinhetas. A gente tem que se aproveitar. Isso. E gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o especial de aniversário. Assim como o Google, eu também amo meu aniversário. Fico pensando em todos os detalhes durante dias. Este ano, convidei todos os meus amigos pelo Facebook, encomendei um bolo de bem casado. Caraca, bem casado, tão bom, né? É demais. Levei docinhos e dei pão de mel para cada convidado como uma lembrancinha por terem ido no meu aniversário. Caraca, você faz aniversário, presente pros outros. É, tipo as Casas Bahia. Fiz o meu aniversário num barzinho em Santos e alguns amigos me deram um presente de grego. Contrataram aqueles carros de som de mensagem. Caraca, velho. Contrataram aqueles carros de som de mensagem, me vestiram de coração. Fiquei morrendo de vergonha, mas acabei entrando na brincadeira, porque fiquei feliz deles fazerem algo pra mim e lembrarem de mim. Uma vez eu quis mandar um grupo de mariachis pra cantar parabéns pro Rafael no aniversário dele. E eu descobri que não existe grupo de mariachi pra ser contratado em Brasília. Não tem. É, fica aí o nicho a ser explorado. É. Se você é mariachi e mora em Brasília, faça um grupo. É, e inclusive o aniversário do Rafael é esse mês. Se você é mariachi, mora em Brasília e ouve o programa, me manda um e-mail que eu vou contratar você. Demais. Mas vamos à história que interessa. Meu nome é... Eita, vamos lá. Tem que escolher um nome pra ele. Ele colocou aqui, ó. Que tem 7 personagens na história. A gente podia usar os ursinhos carinhosos. Mas quem que sabe o nome dos ursinhos carinhosos? Não, não é só tipo um sentimento assim, tipo, feliz? Abraços. É, não é isso. Ou então sorte, a gente pode... Não tem o quê? Dá sorte. É, então a gente pode usar os 7 anões, que é isso também, tipo, zangado, feliz. Não, fechou. Perfeito. 7 anões. Perfeito, maravilhoso. Vamos lá então. Mas tem mulher também. Como que vai ser os 7 anões? Ah, tem uns nomes de... A gente põe Dunga, Feliz. Soneca. Soneca pode ser. Pode ser mulher, exato. Ok pra mim. Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Mestre. Mestre. Tenho 27 anos, trabalho numa consultoria de TI, me formarei em ciência da computação e moro em São Vicente. Uhum. Esse é meu primeiro e-mail e irei contar a minha história triste barra engraçada sobre meu carnaval em Muzambinho. Mas alguém sabe imitar o Milton Neves aí? Não. Que esse é o momento, né? É, infelizmente não temos o Léo Lopes aqui para imitar o Milton Neves falando de Muzambinho. Essa história aconteceu no carnaval de 2014, ano que ocorreu manifestações na Ucrânia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reportou novos casos de ebola na África. Caraca, verdade. Voo da Malaysia Airlines desapareceu misteriosamente. Papa Francisco canonizou os pontífices João 23 e João Paulo II. Morreram os atores Robin Williams e Roberto Bolaños, o Chaves. E o inesquecível fato que a Escócia foi às urnas pela independência. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2014? Bom, 2014 foi o ano mais quente desde 1880. Caraca. É, isso realmente faz, lembra a sensação, né, do calor. Isso. Foi também uma data triste porque morreu Nelson Ned. Putz. Ok, eu já me... Não teve uma Copa esse ano? Não, acho que não. Nelson Ned situa, beleza. Continue aí, cara. Exato, melhor. Estava recém-solteiro porque a minha namorada da época havia terminado comigo 2 meses antes do carnaval. Chamei uma antiga amiga, Soneca, com o intuito de ficar com ela. A mesma disse que iria para Muzambinho no carnaval e me convidou para ir também. Sabe como que ela disse? Eu vou pro carnaval, eu vou. A mesma disse que na casa teriam 16 pessoas no total, 5 mulheres e 11 homens. Nossa, 16 pessoas, cara, casa nenhuma comporta tudo isso. É. Primeiro que duplicou a população de Muzambinho. Diz também que conhecia no máximo uma ou duas pessoas na casa. Fiquei receoso com a situação, mas mesmo assim aceitei e disse que iria. Fomos de Santos até São Bernardo de ônibus. Uma das pessoas iria buscar a gente para a viagem. Lá colocaram a gente para ir com uns zangados, uhum, que estariam na casa também. E eles foram fumando maconha no carro até Muzambinho. Putz. Não fume nem fumei, mas percebi que o carnaval seria bem louco. Chegando na cidade, decidi dormir para descansar. Cheguei em Muzambinho em torno das 5 da manhã. No dia seguinte, sábado de carnaval, fomos buscar o Abadá dos shows que iríamos numa escola da cidade. Fomos em 16 pessoas e conheci todos. Pessoas super bacanas. Isso é igual o começo de Big Brother, né? Todo mundo se adora. Exatamente. Todo mundo é sister, todo mundo é brother. É, poderia muito bem ser o Big Brother Muzambinho, inclusive. Isso. É, 16 que, aliás, pessoas numa casa, né? Que, aliás, se tivesse um Big Brother Muzambinho, eu assistiria. Se ele fosse apresentado pelo Milton Neves. Voltamos pra casa e nos arrumamos para ir na praça da cidade. Levamos 2 coolers com vodka, uns levaram lança-perfume, caraca, caramba, maconha, e fomos escoltando o carro de um cara da casa com uma música muito alta. O nome da música era Perereca Suicida. Que pesadelo. Ai, meu Deus do céu. Na praça ficamos bebendo e todos estavam bem loucos. Na volta da praça estava somente eu, mestre, Atim, Feliz, Dengoso e Dunga. Vai ser difícil esse aqui. Comecei a ficar com a Atim no carro mesmo. Mãos bobas rolando, o Dengoso ficou com o Feliz no banco da frente, o Dunga entrou na casa para tomar banho. Tá dificílimo isso aqui. Nisso, tirei a roupa de Atim e começamos a fazer sexo no carro de uma pessoa que eu conheci no dia anterior. Ai, caraca, esses anões, velho. Ai, saímos do carro e começamos a fazer sexo na rua mesmo. Caraca, eu vou pra putaria, eu vou. Ai, caraca. Entramos na casa e fomos pro quarto e vimos Dengoso e Feliz transando. E fomos pra cama transar novamente. Depois disso, fomos pro show e curtimos. Que show! Meu Deus, eles depois foram pra show? Mina. Ai, caraca. Eles falaram que ia ter um show, o show da Branca de Neve? Talvez. Ele falou que eles iam buscar os abadás pra ir no show. Ah, tá. É verdade, é verdade. No domingo de carnaval, a maioria acordava e baforava o lança-perfume. Até então, não havia usado nenhuma droga. Enquanto nos preparávamos para ir à praça da cidade novamente, muitas pessoas já estavam bem loucas e bebendo muito. A casa ficou extremamente bagunçada, quebraram garrafa de vodka, tinha sangue na parede, estava um caos. Caraca, sabe o que estava faltando nessa casa? A Branca de Neve. É, exatamente. Ela que botava a ordem. Quando ela chegava, ia ser uma merda limpar isso tudo. Nossa, é. Cara. Não, mas pelo menos ela vai ter a ajuda dos animais, né? É, é verdade. Vem uma borboleta, um esquilinho. Exato, vem dois passarinhos pra passar o pano na parede, no sangue, né? Isso. Fiquei bravo. Vem uma ovelha, né, que se esfrega na parede e tira o sangue. Exatamente. Da parede. Ó, ele falou aqui, ó, fiquei bravo por cuidar de vários bêbados, ou seja, claro, porque ele é o mestre, né? Ou talvez ele seja a Branca de Neve. É verdade. Não, mas ok, vamos manter que ele é o mestre, por enquanto. Exato. Na praça, passaram lança-perfume pra mim e baforei. A partir desse momento, não lembro de mais nada e foram somente relatos. Apaguei em torno das 5 horas da tarde, acordei às 3 da manhã. Do meu lado estava o Dunga e pensei comigo. Olha o estado dele, deve ter dado PT. Até o momento, eu pensei que tinha dormido para ir no show à noite. Fui tomar banho e me arrumar para ir pro show. Durante o banho, reparei que o shorts que eu estava era diferente do que tinha ido pra praça. Fui correndo em zigue-zague, sem entender o motivo. Chegando na arena do show, encontrei todos os meus amigos. Quando eles me viram, ficaram espantados como estaria vivo porque havia apagado. Eu, sem entender, perguntei o que houve. Eles começaram a rir muito e perguntaram o que eu lembrava. Veja que essa galera é muito legal, né? Eles acharam que ele tinha morrido e quando o cara chegou eles riram. Tipo, eles foram no velório do cara e aí Exatamente. Quando o cara apareceu eu vi e falaram, você não morreu, tem que ser morrido. Que eles estão acostumados, né? Com a Branca de Neve comendo a maçã e desmaiando e depois voltando. É, a gente achou que você tava lá dentro de uma cápsula de cristal, mas agora você voltou. Eles riram mais ainda, aos poucos todos da casa me viram e faziam os mesmos comentários, até que eles contaram o que houve na tarde. Relato do feliz e dengoso. Eu nunca tinha visto alguém ter dado PT assim, você quase morreu, quase teve um coma alcoólico. Você foi no banheiro e quando voltou, subiu no cooler de bebida e abaixou as calças no meio da praça de Muzambinho. Depois voltou pro banheiro e dois amigos que estavam na casa te encontraram jogado na porta da igreja da cidade. Depois disso, pegamos o carro e te jogamos na caçamba. Fomos para o hospital da cidade, te deram soro. Você ficou na cadeira de rodas até. Voltamos com você pra casa, te deram banho e colocaram uma toalha na sua cintura. Eis que você tira a toalha e mostra tudo pra todos na casa. Te colocamos pra dormir e você apareceu aqui. Fiquei envergonhado, mas ri da situação. Agradeci a todos por terem cuidado de mim. Os outros dias foram normais e não fiz nada de errado. Afinal, ele é o mestre. Uhum. Chegando em casa, contei à minha mãe tudo o que houve. Ela ficou desesperada, mas disse que estava bem e tinha aprendido com a situação. Acredito que essa tenha sido a minha maior história de carnaval. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. Parabéns pelo podcast. Espero jogar algum jogo com vocês qualquer dia. Parabéns, mestre. Você não foi nem um pouco responsável. Eu acho que depois disso ele perdeu o posto de mestre. Exatamente. Talvez ele tenha se transformado em, sei lá, no Soneca. Tinha um Soneca? Tinha um Soneca. Okay. Só que espero apareceu. Que ele não tenha perdido o cargo pro Dunga, porque a gente sabe o que acontece quando o Dunga comanda as coisas. É. Crítica social futebolística foda! Posso ler o próximo? Manda bala. Play the game tonight. Esses nomes estão enigmáticos, Rafael. Caros GugaCasters, segue uma história para o especial de carnaval. Era 1998. Talvez vocês já estejam meio enjoados das referências temporais que muitos mandam nos e-mails, mas trarei algumas aqui. Foi o ano em que faleceram os cantores Frank Sinatra, Tim Maia e Luiz José da Costa, mais conhecido como Leandro, irmão de Emival Eterno da Costa, popularmente conhecido como Leonardo. Emival. Emival, eu não sabia Eterno. Disso. Tem muito tempo, né, cara? Quem diria? Para os que continuam sem uma referência mais esclarecedora, foi o ano em que Jaqueline Petkovic passou a apresentar o Bom Dia e Companhia no lugar da Eliana, no SBT. Ê, Jaqueline, puta que pariu, que mulher linda. É, eu acho que essa foi a melhor referência temporal que já surgiu nos e-mails. Eu não acho, não. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 1998? 1998 foi o Ano Internacional do Oceano, segundo a ONU. Aham. Uhum. Ó. Agora, eu tenho dúvida se era do oceano, porção de água que envolve a Terra, ou o Ano Internacional da Música Oceano do Djavan. Deve ter sido do oceano, porção de água que envolve a Terra, porque o Ano da Música Oceano foi 96. É, não exatamente, né? O oceano tocava em Tieta. Deve ter sido, tipo, 89. Não, esse foi o ano que ela foi composta, mas o ano que ela foi homenageada e foi considerado o Ano da Música Oceano foi 96, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Teve outro fato curioso em 98, muito surpreendente, que teve a Expo 98 em Lisboa. Ah, a Expo 98 foi em 98? Foi em 98. Não era alguma outra coisa relacionada ao número 98? Não, não era, por exemplo, a exposição de 98 empresas. Era relacionada ao ano. Ou ficava no número 98 da Avenida Lisboa. Isso. Bom, em 98, as campeãs do carnaval foram a Mangueira e a Beija-Flor ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Teve isso? Teve. No último empate deste evento até hoje. Ok. Então, em 98, era o ano que o Kleber Machado torcia nas transmissões de Fórmula 1 pro Rubens Barrichello, pro Ricardo Rossetti e pro Pedro Paulo Diniz. Torcia pro cara chegar em oitavo, né? Assim. Isso. Torcia pra todo mundo quebrar e eles não. Ok, agora eu me situei no tempo. Continuando. Lionel Richie, meu irmão mais velho, notadamente ébrio, adentra o quarto de um apartamento situado nas proximidades de um dos mais famosos circuitos de carnaval de uma capital nordestina, conhecida por ser o berço de alguns poetas costumeiramente homenageados neste podcast. Em um quadro de leitura de poesia, ele tenta acender a luz. Não encontra um interruptor. Sente um odor forte e desagradável. Tropeça em um par de tênis molhados, cobertos por roupas mal cheirosas, e choca-se, trôpego, contra a parede, o que o permitiu encontrar involuntariamente o interruptor. Cara, tudo isso foi só pra dizer que o cara acendeu a luz. Exatamente. Isso. O jovem Lionel Richie acende a luz do quarto e, cambaleante, procura o caminho do banheiro, visando fazer a higiene possível antes de dormir em uma das camas do apartamento em que estava hospedado naquele carnaval. Foi então que veio a se deparar com uma das cenas mais assustadoras e traumatizantes de sua vida. Um corpo estendido no chão. Precisava do... Tá lá um corpo estendido no chão. É. Um corpo estendido no chão, de costas, trajando apenas um short branco e com diversas manchas de sangue. Caralho. Caraca. Caraca. Resolveu então, após uma breve e inicial repulsa, aproximar-se do corpo, quando então constatou algo que tornava tudo aquilo que presenciava ainda mais assustador. O corpo estendido no chão era eu. Ah, ok, parabéns. Opa, opa. Foi uma boa... Caramba, foi. E aí, sabe o que o Lionel Rich falou? O quê? Hello, you hit me, you're looking for, I can't see in your eyes. Você não vai terminar o refrão? Não. Tá bom. No resto do Brasil, Soterópolis, minha terra natal, ganhou a fama de ser uma capital em que o carnaval acontece o ano inteiro. Apesar de não ser uma fama justa, eis que lá os festejos são bem menos abundantes do que o que se costuma imaginar, a folia momesca, parabéns, naquela época, começava oficialmente muito antes da de outras praças. Apesar de o feriado... É igual assim, tipo, mexicano que fala que não come muita pimenta, né? Exato. É. Apesar de o feriado oficial ser apenas na terça, como ocorre por toda parte, por lá, muitos estabelecimentos já não funcionam, ou ao menos não funcionavam naquela época, não sei muito bem, pois saí de lá há 14 anos, desde a quinta-feira, pois o desfile de trios começaria na quarta-feira à noite. Desde quinta-feira do ano novo, né? É. Exatamente, primeira quinta-feira do ano. É. Não era diferente na instituição de ensino em que eu e Lionel Richie estudávamos. Como morávamos a aproximadamente 30 quilômetros de distância de lá, e também do local em que ocorria a folia momesca, nos organizamos, a partir daquele ano, para passar todo o período de carnaval na casa de um amigo que morasse nas proximidades do circuito, sem precisar voltar para casa todos os dias. Fizemos isso durante anos. No primeiro deles, 1998, o amigo em questão era um colega meu conhecido pela alcunha de Bactéria. Ele autorizou a gente a mencionar Bactéria. É, ótimo apelido. Seus pais já eram acostumados a receber amigos e parentes que moravam no interior ou em bairros mais distantes, como era o nosso caso. Era um apartamento bem amplo que, nessas épocas, ficava repleto de hóspedes. Sempre fui muito resistente a tudo que envolve o carnaval. A gente tá vendo, né? Inclusive, tipo, se mudar de endereço pra ficar perto do carnaval. Sair em blocos nunca foi um programa que me apetecesse. Havia vários motivos que não merecem ser explicados aqui, mas o principal era a falta de afinidade musical. Desde criança, sempre fui roqueiro e metaleiro, e repudiava a música local, internacionalmente conhecida como Axé Music. A gente pode chamar ele de Pete? Pete, claro. Ele pode ser o Pete, já que ele é um roqueiro da Bahia? Pode. Ok. Ou ele pode ser o Raul Seixas também. Nah, mas aí que graça tem. Tá bom. Eu preferia ir a um festival de rock que acontecia no carnaval, em um local mais próximo da minha casa. No ano anterior, inclusive, eu havia participado do festival em questão com uma banda de thrash metal em que tocava na época. Vem daí, essa é a banda da Pitt que deu errado. É. Porque thrash metal não é comercial. Cabe esclarecer... A banda chamava Bizarro Bizarro. Cabe esclarecer que eu era baixista da referida banda. E como bom baixista, não pegava ninguém. Havia piada de baixista. Havia necessidade premente, portanto, de uma aproximação mais intensa com o sexo oposto, e isso, na Bahia dos anos 90, somente se revelava minimamente possível se você se rendesse ao modus operandi, o que incluía participar do carnaval, nos famigerados blocos de cordas, trajando uniformes coloridos conhecidos como abadás, seguindo pelas ruas caminhões ornamentados, dos quais emanavam canções que contrariavam os preceitos religiosos do jovem devoto do deus metal que eu era na época. Olha, eu só queria dizer que se um extraterrestre chegasse na Terra agora e quisesse saber o que é o carnaval, só lê esse parágrafo. Perfeito, assim. É engraçado. Eu lembro de quando os abadás eram chamados de mortalhas. É verdade, nossa, tinha esse nome, que nome bizarro, né? É, mortalha. Ainda bem que algum empresário do axé resolveu mudar esse nome, porque era realmente escroto. É. Mas é a mesma coisa que eu falei pra portuguesa, né? Que todo carioca torce pra uma escola de samba. Mesmo quando ele diz que não, ele torce. E o pessoal de Salvador é a mesma coisa, assim. Tipo, você tem uma desculpa, mas no fim o cara vai no carnaval. Tem toda uma desculpa de não sei o quê. Toda uma volta que, ah, eu fui porque meu irmão ia e a gente ia pra lá. E tá, no fim das contas o cara tava lá de abadá seguindo o bloco. 12 por 12 quilômetros. Seguindo o trio, é. Seria então o meu primeiro ano em um bloco de carnaval. A agremiação... Aí aconteceu com ele. É. A agremiação começaria suas atividades na noite de quarta-feira de carnaval. Não confundir com a quarta-feira seguinte, as de cinzas, lógico. Isso que é porque não é carnaval todo dia. Não. Para alcançar meus objetivos, contudo, seria necessário ingerir uma certa quantidade de bebida alcoólica. O suficiente para abstrair a falta de afinidade com a trilha sonora que acompanharia toda a minha empreitada e ainda afastar a timidez, obstáculo que existia entre eu e a pegação geral e restrita. Eu acho que tá claro desde já que o nosso amigo Pete não monta na lambreta. Não. Não, e eu diria que tem outra coisa sobre o nosso amigo Pete. Ele tá escrevendo dessa maneira rebuscada pra justificar pra si mesmo pelo que ele vai fazer, que vai acontecer agora. Uhum. É okay. Tipo uma terapia, entendeu? Ele escreveu um monte de coisa pra justificar o que ele fez depois. É, justificar. Porque não é possível, cara. Explicou que era do Deus Metal, explicou que era bizarro, não sei o que, mas foi e precisava pegar geral, então ele precisava beber muito. É igual o carioca que fala assim, não é que eu torço pra Portela, meu tio faz parte da velha guarda da Portela, e aí eu vou, e aí eu tenho a camisa da Portela, e aí quando passa a Portela eu torço pra Portela, mas não é que... é a mesma coisa. Fomos então, eu, Lionel Rich, Bactéria e mais alguns de seus hóspedes para um bar próximo e começamos, ainda pela manhã, a preparação para os festejos que já se aproximavam. Durante a preparação, amigos já iniciados, sabedores de que eu era um novato naquilo tudo, me esclareceram que isso que chamam por aí de Carnaval da Bahia seria, na realidade, um grande torneio, em que vence aquele que melhor agradar os jurados. Algo parecido com o que ocorre nas praças em que há desfiles de escola de samba. Na Bahia, contudo, o critério adotado não seria comissão de frente, evolução ou ala das baianas, mas sim o desempenho numérico na pegação. E havia uma séria fiscalização a respeito de tal critério. Não adiantava sumir e depois inventar um placar fictício em seu favor. Os jurados eram rigorosos quanto às regras. Meu Deus, cara. Todo mundo já passou por isso. Não queria fazer feio naquela temporada. Vesti a indumentária exigida e caminhei, com os colegas de empreitada, até o local da concentração. No entanto, ao contrário dos mais experientes que não queimaram a largada, eu consumi quantidades industriais de cerveja antes mesmo da festa começar. Clássico. O artista em cima do caminhão começou os trabalhos e o bloco, enfim, começou o seu trajeto. Era, como já disse antes, a minha estreia em blocos. Nos anos anteriores, havia saído naquilo que se convencionou chamar de pipoca. Quer dizer, não é o primeiro carnaval dele. Ele foi em todos, não sei o que e tal. Não, mas esse carnaval é o meu primeiro. Desde que nasceu. Então. Mas é engraçado que ele acredita que ele realmente nunca foi no carnaval. Afinal, ele ia de pipoca. Então, aí não conta. Não, era praticamente Armandinho, Dodô, Osmar e Pete. Desde o começo. Que nada mais era do que apreciar o festejo gratuitamente, separado dos turistas e da elite soteropolitana por cordas vigiadas por segurança. Eu nunca entendi essa parada, cara. Que diferença faz você estar do lado de dentro ou de fora da corda? Que diferença? Nenhuma. A bebida que você toma e que você pode ir ao banheiro. Pra quem tá dentro da corda. Isso. Porque quem tá fora da corda. Quem tá de abadá. Ah, e quem tá fora da corda não pode ir no banheiro. Não, porque não tem banheiro do lado de fora. Ah, entendi. Eu aposto que a cidade é um grande banheiro nesses momentos. Tenho certeza. Enfim, eu já não saberia muito bem o que fazer ali dentro sóbrio, quanto mais no estado etílico em que me encontrava. Logo, me perdi dos meus comparsas ainda nos primeiros acordes, que, em verdade, se repetiriam por longas horas até que o bloco chegasse ao final do circuito. Esse cara ficou ouvindo Ele Não Monta na Lambreta o tempo inteiro na cabeça dele. Por 12 quilômetros. Esse era o samba enredo da vida dele. Senti, então, uma vontade incontrolável de urinar, olha aí. Mas não sabia muito bem como proceder. perguntei a alguém onde ficava o banheiro e me disseram que seria atrás do carro de apoio, onde se formava uma fila cujo final não se conseguia enxergar. O banheiro anda também? Tipo, ele vai andando atrás do trio elétrico? É, porque ele fica no carro de apoio, né? É, então ele, o carro vai, anda. E ele vai deixando isso. Um rastro? O mesmo informante me sugeriu sair do bloco e aliviar a bexiga na praia. Olha aí. Aqui gostoso, né, que é ir nesse lugar. Aqui é preciso fazer um esclarecimento. O circuito carnavalesco em questão é situado à beira-mar, entre os bairros Barra e Ondina. No trecho onde estávamos, havia um desnível entre a rua e a praia, normalmente vencido pelos frequentadores por meio de escadas construídas ao longo da via. Ah, já vi o que ele fez. Eu, contudo, as ignorei. Certamente a bebida ingerida me fez acreditar ter superpoderes e saltar de uma altura de aproximadamente 2,5 metros para chegar até a areia. Caramba, 2,5 metros. Porra, que idiota. Obviamente não deu certo. Me espatifei todo no chão, mas na hora, certamente pelo efeito anestesiante da quantidade de álcool ingerida, não senti dores. Saí caminhando naturalmente em direção a algum lugar, com privacidade suficiente para fazer o que queria, como se nada houvesse acontecido. Quer dizer, então, tá claro aí, Rafael, que o banheiro não é realmente o grande motivo do bloco, porque, no fim das contas, deu na mesma. Eu lembrei de uma história. Eu, uma vez, viajei para Porto Seguro, né, perto aí de Salvador, e tinha uns caras muito loucos no ônibus que foi e tal. Na volta do ônibus, fui conversar com o cara, falei, e aí, cara, tudo bem? Você gostou da viagem e tal? Aí ele falou, porra, cara, me cortei. Falei, porra, você se cortou? Aí ele tirou o chinelo e mostrou o pé dele, tinha um corte, assim, de cima a baixo no pé. Caralho! Meu Deus! Tipo, separando o mar vermelho. Eu falei, caraca, você não tomou ponto, nada? Ele, não, não senti na hora. Falei, beleza. É a mesma situação desse cara aqui. Caralho! E aí, o que aconteceu com o cara do corte no pé? Então, ele ficou com o corte no pé, cara. Ficou uma abertura imensa no pé dele, porque ele não tomou ponto na hora, ficou andando na areia, depois só lavar e esperar. Nossa, cara. Esse cara não tem pé. Hoje, provavelmente. Ah, coitado, eu torço pra que ele tenha pé. Porra, mas ele se o cara ficou andando com corte na praia. Se o cara ficou com corte no pé andando na areia, esse cara provavelmente não tem pé hoje. Ele tem muita sorte se ele tiver pé. Não, mas quando ele me mostrou, ele já tinha lavado o ferimento, tudo. Tava só o corte. Ah, não, entendi. Tava aberto e tal, não tava sangrando. Ele tinha cortado durante a viagem. E aí ele não percebeu, e quando ele viu, ele tava todo ensanguentado e tinha cortado o pé no meio. Continuando. E com a mesma naturalidade, retornei à rua, dessa vez usando as escadas, e corri em direção ao bloco que naquele momento já havia ultrapassado e muito a altura do circuito em que me situava. Caramba, os caras vão correndo? Ele deve ter ficado muito tempo mijando na areia. Escreveu o nome todo dele, né? Pichi. Minha trajetória, porém, foi interrompida por um sujeito que me segurou e, assustado, perguntou: cara, você está bem? Antes que eu conseguisse responder alguma coisa, o desconhecido prosseguiu: vem cá, vou te levar no posto médico. Aí me dei conta de que algo errado poderia haver com a minha aparência. Foi então que dei um search no meu corpo e percebi que havia arranhões de todos os tamanhos em minhas pernas e braços, e o colorido do abadá tinha dado lugar a grandes manchas vermelhas escuras. Caraca. No caminho até o posto, o desconhecido perguntou-me: você veio com alguém? Está sozinho? Eu disse: vim com meu irmão. Ele então retrucou: Lionel Richie. Lionel Richie? Ele está aí? Aquele sacaninha nem gosta de carnaval. Foi então que constatei que o desconhecido, em verdade, era conhecido, mas não o estava reconhecendo. Nossa. Até hoje, passados 20 anos, não descobri quem era o indivíduo. Talvez a publicação dessa história no podcast o faça aparecer. Talvez tenha sido Raul Seixas. No posto, fui coberto de cura... O fantasma do Raul Seixas que apareceu, sabe? O espírito. Exato. Cuidando do cara. Fugia lendo um episódio de Sobrenatural. No posto, fui coberto de curativos por enfermeiros que acreditavam que eu teria me envolvido em alguma briga. Na saída, recomendaram: se cuida, vai pra casa. O conhecido desconhecido já havia ido embora. Deu-se por satisfeito em me deixar no posto. Justo. É, se vira aí. Até porque ele é uma entidade que veio de outro plano, né, só pra cuidar disso. Assim, demorei um pouco pra me situar geograficamente. Mas consegui, enfim, seguir trôpego, parecendo uma múmia, dada a quantidade de curativos, para o apartamento de bactéria. Que é um lugar horrível pra você estar no momento que você tá cheio de cortes. É, aí depois ele virou um apartamento de infecção. É, ele devia estar no apartamento de um outro amigo dele que se chamasse, sei lá, estéreo. Ou álcool. Lá, adentrei o quarto e deitei em algo que julgava ser um colchão. Em verdade, era um amontoado de roupas que os hóspedes deixaram no chão após vestirem os abadás na hora de ir pra festa. E então adormeci até que Lionel Richie, Bactéria e os outros amigos jogaram água gelada em meu rosto. Pra quê, gente? Ó, eu vou falar um negócio. Esse negócio de acordar as pessoas com água É muito, muito bad vibe. É coisa de quem não monta na lambreta. É coisa exatamente. Do passado. Quis convencê-los a voltar pra festa, ao que fui informado de que já eram quase 5 da manhã. E mesmo que não fosse, dali não sairia sem dar uma boa explicação para aquele meu estado. Enfim, ficou daquele episódio a lição pra mim de que a virtude está na moderação, mesmo quando se trata da quantidade de consumo de bebida no carnaval. Obviamente, a lição somente veio a ser devidamente compreendida após uma série de bebedeiras que se sucederam naquele e em outros carnavais. Que ele continuou indo. Encerro deixando aqui os meus parabéns pelo podcast de vocês, que em minha humilde opinião é o melhor da internet brasileira. Grande abraço, Pete. Eu acho que ele deixou outra lição, na verdade. Não é a que a virtude está na moderação. A lição que ele deixou foi seja você, mesmo que seja bizarro. Uhum, mesmo que seja estranho. É. E eu acho que a lição que ele deixou é que, cara, essa história podia ter um final melhor, né? No fim ele só se arranhou e foi pra casa. Cara, é exatamente o que eu tava pensando. É uma história de uma pessoa que bebeu no carnaval, tomou um tombo na praia e voltou pra casa. É, ou ele bebeu, caiu, levantou. Foi só isso. Rafael, leia a próxima pra gente. Essa história se chama Rock You Like a Hurricane. Ok. A Pete ia gostar dessa. Ia. Yeah. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Meu nome é Bruno Rodrigues. Sou de São Paulo, tenho 25 anos e gostaria de contar essa história ocorrida no Carnaval de 2015. Tudo começou com a ideia de meu amigo Iago de ir ao bloco do Sargento Pimenta, um famoso bloco de carnaval que toca exclusivamente canções dos Beatles. Eu conheço esse bloco e é bem legal. Ok, é pra você dizer que você não gosta de carnaval, mas ir no carnaval, é isso? Isso. É isso aí. Combinei de encontrá-lo no centro de São Paulo, junto com minha então namorada Milena, hoje minha esposa. Apesar de ser carnaval, e essa época ser o Nirvana das épocas do ano, eu e Iago somos grandes apreciadores de rock, e decidimos comprar algo para usarmos no bloco. Falar em Nirvana, vocês já viram aquele vídeo que tem no YouTube, do Dinheiro Preto? Que é ele dando uma entrevista pra MTV, mas cada vez que ele fala cara, toca o acústico MTV inteiro. Tem quanto tempo esse vídeo? 5 anos? 20, 24 horas. Eu quero aproveitar esse momento pra dizer, eu gosto do Capital Inicial, eu gosto do Dinheiro Preto, e eu não vejo nenhum problema do cara falar cara toda hora, porque eu faço a mesma coisa. Então, eu não participo das pessoas sacaneando o Dinheiro Preto como um todo, eu acho ele legal. Tá bom, ok, eu também acho. Ok. Eu um dia até fui num show secreto do Capital Inicial. Caraca. Era uma segunda-feira em Brasília e falaram assim, olha, se hoje a gente for na boate tal, vai ter uma aparição surpresa do Dinheiro Preto. E fui, e de fato aconteceu. Pois é, ia ser legal se o Capital Inicial fosse Nirvana. E nesse dia, uma amiga minha começou a gritar a hora que o Dinho Preto apareceu e tava bem perto, né? Aí eu falei, joga sua calcinha pra ele. Aí ela falou, eu jogaria se eu tivesse uma. Essa poderia ser uma história de carnaval, se tivesse acontecido no carnaval. Sim. Bom, vamos voltar aqui ao Nirvana, não. Ao Bruno Rodrigues e ao Iago. O Iago decidiu comprar óculos de sol como os que o John Lennon usava, e eu optei por comprar uma camisa branca do Led Zeppelin. Nosso grau de adoração ao quarteto de Liverpool é diferente, e o fato de minha camiseta ser branca será deveras relevante. Da famosa Galeria do Rock, fomos ao metrô Sumaré, onde rolava uma espécie de mini bloco onde a banda Velhas Virgens se apresentava. Oh, que legal. Que legal. O bloco do Sargento Pimenta seria mais tarde, logo abaixo da estação de metrô, então resolvemos fazer ali um esquenta. Daí pra frente, tive uma sucessão de decisões erradas. Nos 30 minutos que ficamos com as Velhas Virgens, eu e Iago tomamos a maior quantidade de cerveja possível, já que o preço era consideravelmente mais baixo que na região do bloco principal. Assim chegamos à Avenida Sumaré, 23,6% bêbados. Isso é bastante preciso. Muito preciso. Nesse momento começou uma chuva torrencial. Os pequenos morros de grama, onde as ruas paralelas faziam elevações, ficaram completamente encharcados, fazendo a terra onde a grama se fixava virar um barro viscoso. Que delícia. Em um desses trechos, ficava um estande da cerveja patrocinadora e uma série de banheiros químicos. Com preguiça de dar a volta no estande para urinar, o pessoal começou a descer os pequenos morros enlamaçados, de cerca de 2 metros, causando cenas de escorregões e tombos dignos de aparecerem nas videocassetadas. Eu, já 46% alcoolizado, tive a mesma brilhante ideia. Lembram da minha camiseta do Led Zeppelin, que era branca? Pois é. Não, nossa. Ela sofreu com uma verdadeira chuva marrom, de causar inveja a qualquer fetiche, causada pelos bêbados que tentavam subir o morro de volta e sapateavam no barro liso. Que horror, cara. É tipo o Woodstock do carnaval. É, exato. Então as pessoas deviam ficar felizes. É. Com a camisa imunda, continuamos a beber e curtir o bloco, até que em dado momento, Iago tentou negociar com um ambulante uma cerveja de brinde, já que passamos boa parte da tarde comprando cerveja deste. Ele negou exaltado, então Iago teve uma ideia brilhante. Aproveitando que o número de latas no isopor do vendedor era baixo, pediu 3 latas a mais. Na ânsia da venda, o ambulante foi até um colega, ou seria sócio, para pegar umas latas emprestadas. Quando voltou, cadê a cerveja? Iago havia feito uma trouxa com a camiseta e levado o resto. Caralho, que filho da puta! E levado embora o resto da mercadoria. Caralho! Ele roubou a cerveja do ambulante, que filho da puta, o Iago. Que filho da puta, é. Ainda bem que a gente tá falando o nome verdadeiro dele aqui. Fiquei incrédulo com a cena, e depois descobrimos que o ambulante havia nos passado pra trás, aproveitando o nosso estado ébrio. Mas claro, aceitei de bom grado. Ah, ele tava só se vingando então do cara. É. Não, acho que não justifica. É. Não justifica. No fim, voltamos apenas eu e Milena. Iago se engraçou com uma garota e ficou por lá de ônibus. E não se esqueçam que minha camiseta estava encharcada e imunda. E nessa altura do campeonato devia estar fedida também. Não, claro que não. No caminho, o pesadelo de todo bêbado. Aquela puta vontade de mijar que vai dobrando a cada minuto. E ainda restavam cerca de 15 minutos para descer do ônibus e já havia anoitecido. Após desembarcar, já 79% bêbado, não vi nada além de uma loja de materiais de construção fechada na rua de casa. Era o refúgio perfeito para o desafogo. Então saí correndo desesperado, atravessando a rua quase sem olhar para os lados, passei da calçada e pof, pof. Pof. É, o pof foi o seguinte: bati com a cintura num cabo de aço preto, invisível até para a sóbria Milena. Rodei em torno dele e caí de cabeça no chão. Meu Deus, cara, que horror. A primeira reação da Milena foi me socorrer, mas após ver que eu não havia desmaiado, caiu num riso incontrolável. Deve ter sido bem engraçado. Eu bati com tanta força no cabo de aço que o roxo não tardou a aparecer. Nos dias seguintes, qualquer movimento, por mais leve que fosse, resultava numa dor infernal, o que fez com que o resto do meu carnaval fosse em casa. Parabéns pelo podcast e obrigado por fazerem meus trajetos casa, trabalho e faculdade mais divertidos. E um forte abraço. Caraca, a gente tá percebendo que hoje é o programa em que as pessoas bebem e caem. É isso aí, é sobre isso. Mas beber é isso, né, cara? É você se machucar de uma maneira absurda porque você tá bêbado. Essa história me lembra de um amigo, não sei se eu já contei aqui, um amigo meu, ele ficou trabalhando até muito tarde. No trabalho, ele tinha estacionado o carro longe, porque ele chegou tarde também. Ele estacionou o carro num lugar que tem barro. E aí ele trabalhou até 1 hora da manhã. Quando ele saiu do trabalho, ele ficou com medo de ir até o carro, porque era 1 hora da manhã. E ele perguntou pro vigia se ele podia ir com ele até o carro, e o vigia disse que não, que ele só cuidava do prédio. Caralho. Caramba. E aí ele teve uma ideia. Ele ia correndo e gritando, porque se alguém aparecesse, ia se assustar, ia se afastar antes. Foi uma boa ideia. Aí ele saiu correndo e gritando, ah! E aí ele fez exatamente a mesma coisa que o Bruno Rodrigues fez aqui. Ele bateu numa cerquinha que ele não tinha visto e caiu no barro. Caramba. E aí ele se arranhou todo, se sujou todo de barro, acabou com a estratégia dele de segurança. E ele chegou em casa 1:30 da manhã, sujo de barro, ensanguentado, dizendo que tinha ficado no trabalho até tarde. Caio, lê o próximo aí. Vamos lá então, esse aqui tem como título Only Time Will Tell. Olá, Guga, Rafa, Caio, convidado. Tudo bem com vocês? Meu nome é... A gente tem que escolher um nome pra ele. Ele tem 33 anos, é advogado e carioca. Evandro Mesquita. É isso aí. Meu nome é Evandro Mesquita, tenho 33 anos, sou advogado e carioca. Nossa história de hoje se passa no centro do Rio de Janeiro e tem início 2 dias antes do sábado de carnaval. Depois do fim de um longo relacionamento de 7 anos, eu estava solteiro novamente. O carnaval se aproximava e, na quinta-feira antes do início, eu decidi dar uma passeada no Saara para ver as fantasias de carnaval. O que é Saara? É tipo a 25 de março do Rio. Ah, ele explica. Para quem não mora no Rio de Janeiro, Saara é um conjunto de ruas onde você encontra praticamente tudo que você possa imaginar. E lá ferve, como o Saara de verdade, na época do carnaval, pois as lojas vendem tudo para você montar o seu kit folião. E a gente pode fazer um samba enredo em homenagem a elas, chamado Na Minha Mão É Mais Barato. E lá fui eu acompanhado de 3 amigos do trabalho para tentar comprar alguma coisa. Só mesmo para não ir no bloco vestido de homem de 33 anos, com barba e cara de cansado. Não se preocupem em dar nome às meninas, porque elas não serão relevantes para o restante da história. Muito obrigado. Ok. O Evandro Mesquita pensando no nosso bem-estar. É por isso que a Blitz acabou. Porque é muito prático, né? Não, porque ele não dava importância para as duas meninas que eram realmente relevantes para a banda. Ah, entendi. A Blitz tinha duas vocalistas e a gente não lembra o nome delas. Uma delas era a Fernanda Abreu. Ah, é mesmo, uma delas era a Fernanda Abreu. Tá vendo? Fez uma carreira de solo de maior sucesso que era o próprio Evandro Mesquita. Exatamente. Cara, não diga isso. O Evandro Mesquita é maior que a Fernanda Abreu, porque ele fez Greg e sua gangue. É, ok. A Fernanda Abreu fez Rio 40 Graus. É verdade. Que é a música mais odiosa que existe. Nossa senhora, que música horrível. Mas quando você tá no Rio, durante o verão, você deve pensar nela o tempo inteiro. Exatamente, com ódio. É. Paramos em uma loja, duas das meninas entraram e uma ficou lá fora comigo olhando algumas fantasias expostas. Peguei um chapéu de pirata, coloquei na cabeça, olhei pra minha amiga e disse: ficou uma merda, né? Ela riu e antes que pudesse responder, uma voz ao lado disse: eu gostei. Olhei pro lado e ali estava uma mulher bonita, regulando a minha idade, com sotaque do norte do país. Mais do que depressa, minha amiga já entrou na loja e nos deixou conversando. Eu ri, meio sem graça. Caraca, que encontro, né? Maravilhoso, assim. Carnaval, cara. Carnaval é muito bom. Eu ri, meio sem graça, meio surpreso, e dei prosseguimento ao papo. Ela se chamava... Fernanda Abreu. Ela se chamava Fernanda Abreu, advogada paraense, daí o sotaque, e estava ali para curtir o carnaval. Perguntou em qual bloco eu iria, e eu disse que estava pensando em ir ao Carmelitas, bloco de rua tradicional no Rio de Janeiro, que acontece na sexta-feira de carnaval em Santa Teresa, bairro também tradicional do centro do Rio de Janeiro. Vamos só dizer que tudo é tradicional. Tradicional, o Rio de Janeiro é tudo velho e tradicional. Ela se animou porque também tinha programado de ir nesse bloco, e disse que me encontraria lá. Eu disse: você não faz ideia de quantos piratas tem num bloco de carnaval, né? E ela respondeu: eu estarei de anjo. E eu disse: então, outra fantasia que você também não faz ideia da quantidade, né? E ela disse: de asas vermelhas, só eu. Olha aí, garota paraense, suíno de sangue bom. Caraca, Fernanda Abreu. Eu ri e concordei, mas ela estava um pouco mais decidida que isso, e antes de se despedir, falou que queria meu WhatsApp para não arriscar da gente se desencontrar. Concordei, feliz, e dei meu número. Minhas amigas não acreditaram na ousadia, e isso foi assunto por semanas. Nem eu na hora. Depois que voltei para o trabalho, não teve mais expediente para mim. Minha ocupação no restante da tarde foi conversar com ela no WhatsApp e imaginar os milhares de cenários possíveis para o dia seguinte. Adianto que nenhum deles chegou perto do que aconteceu. Ó o spoiler. Terminei meu expediente e fui para casa me preparar para o dia seguinte. A propósito, comprei o chapéu do pirata e todo o resto que vinha no kit. Claro que ele comprou depois da ousadia da Fernanda Abreu. Ele não tinha nenhuma opção. As Carmelitas. O bloco começava 3 da tarde e o dia demorou a passar. Planejei tudo. Levei uma mochila com a roupa pra trocar e me transformar num pirata. Pedi pra sair mais cedo do trabalho usando meu banco de horas. E faltava apenas decidir o que eu faria com a minha mochila. Não tem como ir de mochila para um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. This is madness. Por que não? Porque vão roubar. Vão roubar, né? Sério? Caramba. Peraí, deixa eu contar uma coisa. Esse negócio de roubarem no bloco de carnaval. Tem um documentário. É um programa, assim, que o cara fica indo em várias cidades... E ele sabe quais são os golpes que as pessoas aplicam nos turistas. E aí ele se submete a esses golpes com várias pessoas filmando em volta e uma tradutora. E caramba. Aí ele foi no Rio de Janeiro, sofreu golpe na praia, sofreu golpe do táxi, sofreu golpe de tudo. E aí eles interceptavam a pessoa e falavam: olha, a gente viu que você fez o golpe e tal, mas a gente queria só conversar. Você pode ficar com dinheiro e tal. E as pessoas conversavam. Caramba! E aí ele foi com uma carteira no bolso de trás... para um bloco no Rio de Janeiro. E aí, em segundos, roubaram. E eles falaram: bom, agora vamos examinar as câmeras para ver quem foi. E eles não conseguiram descobrir. Caralho. Que genial. Isso explica o porquê que ele não pode ir de mochila. Isso. Né. Continuando aqui. Santa Teresa é o bairro irmão da Lapa e eles se confundem em alguns pontos. A caminho do bloco, comecei a pensar no que fazer com a mochila. Vejam meu nível de entusiasmo. Ofereci dinheiro para o dono de um bar... para me deixar guardar a mochila no estabelecimento dele e voltar para pegar no final do bloco. Isso não fazia o menor sentido e, obviamente, ele recusou. Achei a ideia boa. Eu também. Não entendi porque que ele sentido. Até tomava uma cerveja. Mas o cara do bar não ia se responsabilizar pela mochila, cara. E ela ia sumir. Ok. Bom, o cara do bar não tem um armário? Ok. Bom, vamos só prosseguir. A gente não vai ficar discutindo o negócio que já aconteceu. É. Tá bom. Acabei tomando uma ótima decisão e aluguei um quarto de hotel / motel bem barato na Lapa. Tomei banho, troquei de roupa, me fantasiei e ainda deixei o ar ligado para quando eu voltasse. Desculpa, meio ambiente. Saí do hotel e fui em direção ao bloco. Esse bloco, tradicionalmente, sobe uma ladeira enorme e quando cheguei, eles já estavam no meio da subida. Como não acompanhei a subida, achei melhor já mandar um WhatsApp para minha mais nova amiga. Ela disse que já estava chegando e, enquanto isso, iniciei com as cervejas para já ficar no clima. Como, né, todas as histórias desse programa deu super certo por causa disso, né? Uh-huh. Algumas cervejas depois ela chegou, devidamente trajada de anjinha, porém acompanhada, com um cara. Pensei na hora, vai me atrasar. E só não entrei no modo, why, God, why? Porque ela tinha deixado tão claro que ela queria nas nossas conversas por WhatsApp no dia anterior que não era possível que não fosse rolar nada. Nos apresentamos, o cara era muito gente boa, mas esqueci o nome dele. Como vocês mudariam mesmo, não é uma grande perda. Então, qual que vai ser o nome do cara que chegou junto com a Fernanda Abreu? Lobão. Lobão. Lobão. Bom, prosseguimos bebendo e conversando e tarde passando, optamos por ficar ali mesmo, sem subir atrás do bloco, porque ali já estava rolando música e estava um clima muito gostoso. Começou a escurecer e o bloco começou a descer. Fizemos amizade com um grupo que descia, composto por uma Sininho, do Peter Pan e não a ativista, um cara parecido com o Gandhi e mais outros NPCs. Puxa, tinha um cara parecido com o Gandhi. A Sininho achou que seria interessante jogar purpurina em todo mundo que passava. Ontem, terminei de tirar a purpurina da minha barba. A proposta. Eu já sei pra onde está indo. Eita, nós. Isso pode acabar muito bem ou muito mal. No momento em que encontramos esse novo grupo, o Lobão começou a puxar papo com a Sininho e foi o momento em que conseguimos ficar um pouco mais para trás. E aí a gente se pegou. Até aí eu estava muito satisfeito, tudo caminhando bem. Nos unimos ao restante do grupo e eles fizeram a proposta. Ah, não, eu achei que era totalmente outra proposta. É, eu também. Eu tô um pouco decepcionado, vou admitir pra vocês. Vamos pra Ipanema, pro bloco Simpatia é Quase Amor? Isso não estava nos meus planos, mas, como já tinham se passado muitas cervejas, eu pensei, por que não, né? E o ar-condicionado ligado lá, né? Uhum. É isso. Mas tinha um detalhe. Ah, eu precisava ir no hotel / motel buscar minhas coisas. Falei isso para a Fernanda Abreu e ela disse que iria comigo. Experimentei segundos do mais puro entusiasmo mental, já agradecendo pela vida estar caminhando tão maravilhosamente, bem quando o Lobão decidiu ir junto. Ah, Lobão. Puta que vida que bandida. Foram segundos bem felizes e fomos resgatar as minhas coisas. Não, peraí, Gabriel. A gente pode fazer mais trocadilhos com as músicas do Lobão. O Lobão chegou e falou, me chama. Eu não conheço nenhuma música do Lobão. Então terminou aí. Hotel / motel. Caminhamos algumas ruas até chegar no local, subimos as escadas estreitas e quando o recepcionista me viu com mais duas pessoas, disse, pra ir três pro quarto tem que pagar taxa extra. Mas que depressa, o Lobão disse, eu fico lá embaixo esperando vocês no bar. Porra. Cacê, agora o Lobão mostrou que veio. Ah, o recepcionista do hotel ajudou aí. Isso, esse recepcionista do hotel é o modo tutorial sendo ativado. Exatamente. Eu disse que ele era gente boa e vejam como a vida estava no modo tutorial. Tá vendo? Né? Exatamente. Ele colocou entre parênteses aqui, Google, espero ter acertado o uso. Perfeitamente. É, foi exatamente isso. Ele falou assim, não, vamos levar o Lobão junto. E aí o jogo falou pra ele assim, não, aqui, não é assim, cara. Você tem que deixar o Lobão aí pro jogo poder se prosseguir. Exato. Fomos ao quarto buscar minhas coisas e a Fernanda Abreu resolveu ir ao banheiro. Enquanto isso, guardei minhas coisas na mochila e deixei tudo pronto pra sair. Fernanda Abreu saiu do banheiro, eu fui usar e ela ficou sentada na cama. Saí do banheiro, a gente se olhou e a situação pedia que algo acontecesse. Foi inevitável. Nos agarramos ali mesmo e começamos a nos pegar. Em segundos estávamos pelados e rolou. Mas... Finalmente, né? Finalmente alguma coisa rolou nesse programa de carnaval, né? Nossa, sabe o que é que isso me lembra? Aquele cara que num episódio lá atrás, num dos primeiros... Não pegou uma australiana. Não pegou ninguém, ele contou a história toda. Isso. E não pegou ninguém. O cara viu o pôr do sol, o nascer do sol, e não pegou ninguém. É. Mas em alguns minutos ela me disse, o Lobão está lá embaixo, vamos terminar isso mais tarde na casa do meu tio. Dorme lá comigo. Aceitei, porque afinal, o que poderia dar errado, né? Vai vendo. Caraca, o que poderia dar errado? É, velho. Simpatia é quase amor. Fomos da Lapa a Ipanema de táxi, não tinha Uber na época e eu nem lembro quanto foi, mas não foi barato. O bloco era a representação do carnaval de rua carioca. cheio, animado, gente bonita, gente feia, mas muita felicidade no ar. Os acontecimentos dessa parte da noite começaram a ficar mais distantes. Eu lembro que chegamos e continuamos a beber. Fomos dançar no meio do bloco. Encontramos uma bateria com passista no meio da praia e lembro de rir muito. De repente, escutei uma frase que mudou todo o rumo da noite. Ela foi determinante para todos os acontecimentos que se seguem. A frase... Isso, eu comecei a rir porque essa frase, ela me é muito, muito, muito querida também. A frase foi... Olha a vodka com energético! Na hora, pensei, senhor, que seja muito caro para eu não ter dinheiro para comprar. Me aproximei do rapaz que estava vendendo e perguntei, moço, quanto custa? R$7 o copo. Putz. Respirei fundo e pedi 3. Um pra mim, Evandro Mesquita, um pra Fernando Abreu e outro pro Lobão. Ele recusão. Recusão, olha eu. Recusão, né? O, recusão é o cuzão que, né, que não quer nada. Que não quer nada. É super cuzão. Ele recusou, então foram 2 pra mim. Depois disso, lembro de tudo em flashes. Os flashes. Eu estava com a placa da barraca de vodka do cara na mão, repetindo a frase. Olha a vodka com energético. Captando clientes estericamente no meio do bloco. Ele trocou de corpo com o cara? Não, ele pegou a placa do cara e foi fazer propaganda. Exatamente. Eu estava longe de onde estava antes, tentando digitar alguma coisa no WhatsApp, sozinho, e lembro da Fernanda Abreu mandando mensagem. Cadê você? E ele tá de mochila agora, né, aparentemente. Caraca. Lembro de ir mijar na beira da água da praia e, estranhamente, entrei demais no mar. Lembro de eu entregar meu cartão de débito na mão de um vendedor ambulante, de dar a minha senha e pedir pra ele sacar dinheiro pra mim, porque eu estava muito cansado pra andar até o banco. Puta, nossa. Ele falou, ele colocou entre parênteses aqui, graças à biometria não perdi meu salário inteiro. Meu Deus. Lembro de estar parado no meio da rua, onde os carros passam, tentando parar um táxi porque eu queria ir pra casa. Meu sistema de convencimento era, eu fazia sinal, se ele desviasse, eu dava um tapa no carro. Caraca, que louco. Não sei até hoje como não apanhei. Foi quando fui resgatado. Uma menina me pegou pelo braço, perguntou onde eu morava, como eu ia pra casa e me colocou num táxi. Lembra que eu disse que não tinha Uber? Pois é, o retorno. Voltei pra casa de táxi, lembro de sentar no táxi e acordar em casa. Taxímetro marcando R$120. Meu Deus. Acho que ele foi pra Petrópolis e voltou. O dia estava claro, eu não tinha mais celular, nem mochila, nem chave de casa. Nossa. Minha calça estava molhada e com areia do joelho para baixo. Tinha cigarro no meu bolso e eu não fumo. Mas minha carteira estava comigo. Paguei e antes de sair do táxi, tive que pedir o celular do motorista para ligar para minha mãe e pedir para ela abrir a porta. Nossa, que humilhante. Entrei em casa sem dar muitas explicações e fui deitar. Eu teria muito o que pensar em algumas horas. Dias depois, consegui entrar em contato com a Fernanda Abreu pelo Face e ela me explicou que não estava com a minha mochila, que só me viu sair com a placa da barraca e me perder na multidão. Descobri também que não tomei 2 copos de vodka com energético apenas. Na verdade, foram 5, o que explica bastante coisa. Mantivemos contato por um tempo, mas logo depois eu comecei a namorar e ela também. Apesar de todo o prejuízo, de toda a confusão, guardo essa aventura na lembrança. Espero que vocês gostem e que consigam usar no programa. O podcast de vocês é demais e eu fico muito feliz por ele existir. Espero em breve me tornar um apoiador. Grande abraço, Evandro Mesquita. É, ele tem que recuperar esse prejuízo aí, né? Melhor história do programa. Boa história, é. E alguma e coisa ele não aconteceu, se machucou, né? É, não fisicamente. Moralmente, talvez. Talvez. Guga, lê a última história, então. Vamos lá. The Eye of the Tiger. Podia pôr a música pá, pá, pá, pá. É, aí o Spotify dá um soco na gente. Mas se for a gente cantando, não. Vamos lá? Vamos cantar todo mundo? Vamos. Um, dois, três, quatro. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ai, caraca, eu devia ter editado melhor pra deixar, só que achei tão engraçado tá cada um num momento diferente. Que eu falei, vai assim agora. Igual essa aqui, vai ficar excelente. É. E essa não vai ter como editar. Essa vai ser na zela. É. Olá, segue anexa minha história de Caranal. Espero ouvi-la no especial. Não sei se vocês abrem arquivos, então vou olar o texto no corpo deste e-mail também. Abraços. Saudações cordiais. Maravilhoso. Não, já começou muito bem, cara. E aí, Guga, Rafael, Caio e Kleber Machado, beleza? Sim, eu acredito que o Kleber Machado estará nesse episódio de carnaval, tal qual ele comenta o desfile das escolas de samba. Não é possível que esse cara não poderia estar mais certo. Pronto. Não, e ele está em nossos corações, né? Sim, ou ele está em um sonho participando desse episódio. Ele sempre está, e qualquer coisa relacionada ao carnaval, ele está lá. Que coisa maravilhosa. Fernando Vanucci está também, se você pensar bem. Sim, claro. Me chamo Eduardo... O Elias Júnior também. O Elias Júnior também? Ah, não sei. Porque pra mim ele tá. A gente trouxe o carnaval na Band também. Não, o Elias Júnior tá em tudo que você faz, Rafael. É diferente. Qual que é o nome daquele cara lá que é o Canuto? É o Márcio Canuto. Tá em, mas Márcio tá em tudo. O Otávio Mesquita também tá. É verdade, ele sempre tá no Gala Gay. Isso. E se escalou muito rápido. Me chamo Eduardo Guzman, ou Guzman. Vamos falar Guzman? Guzman. Podem falar meu nome. Tenho 32 anos, sou representante comercial, paulista e paulistano, atualmente morando no interior de São Paulo. Aí vem a minha prosopopeia carnavalesca. Espero que deem uma nota 10. Não me recordo bem o ano, mas vamos dizer que foi o ano 2004, porque além de ser um ano bissexto, foi o ano em que o Brasil parou pra saber quem matou o Lineu, no último capítulo da novela Celebridade. Caramba, caralho. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Eu não lembro. Eu não lembro, não. Eu não assisti essa novela. É, vocês devem lembrar de maneira mais vívida o Próxima Vítima, né? Ah, a gente vai precisar de mais informações. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2004? 2004 foi o ano internacional do arroz. Não tinha sido o ano internacional do amendoim? Não, não. Foi do arroz. Porque, sim. Tá bom. Eu e mais quatro amigos, por favor, não citar o nome deles, ok? Estávamos nos preparando para a maior festa popular do mundo, a Carneia, como diria o Sr. K. Aqui no interior de São Paulo, é muito comum viajar para cidades de Minas Gerais pelo fato dessas oferecerem bons festejos e prometerem mulheres em escalas industriais. Reza a lenda que o melhor chaveco para se usar com uma mineirinha é: olá, eu sou de São Paulo. Eu achei extremamente machista isso que rolou. Vamos deixar passar porque é carnaval, vai. Alfenas, Guaxupé, Santa Rita do Sapucaí, Caconde, essa o Caio conhece. Conheço mesmo. São destinos... Mas Caconde fica em São Paulo, né? Não é em Minas. Caconde do lado de cá? É, eu tenho um amigo que é de Caconde e ele fala que teve uma briga entre São Paulo e Minas Gerais pra ver quem ficava com Caconde e São Paulo perdeu. Continuando, Caconde e as outras cidades aí que eu falei são destinos bem populares em fevereiro pelos motivos citados acima. E diante deste leque de opções, os cinco meninos ingênuos do interior escolheram a gloriosa cidade de Bueno Brandão, uma espécie de condado com 12 mil habitantes que fica ao sul de Minas Gerais. Nossa decisão não foi à toa. Tínhamos um amigo no grupo que trabalhava com vendas e dizia que a cidade era maravilhosa, além de estar situada a apenas 120 quilômetros da nossa gloriosa hometown. Hometown, São Paulo. Falando em amizade, tenho desenvolvido um conceito nos últimos dias após ter ouvido o GugaCast que cita os estereótipos escolares. Existem também os estereótipos dentro do nosso próprio círculo de amigos. Talvez o Guga os nomeie de estereótipos da brodagem. Talvez. Talvez não. Vou tentar desenvolver essa ideia e descrever nosso bando de amigos nesses parâmetros. Agora é a parte que vocês trocam os nomes. Ah, meu Deus. Nome do amigo. Estereótipo, Forrest Gump, o contador de histórias. Vamos só chamar ele de Forrest Gump? Forrest Gump tá bom pra todo mundo? Tá ótimo. Ok. Forrest Gump. Aquele cheio de histórias de veracidade questionável. Outro grande adjetivo desta classe é o fato do tio dele sempre ter feito ou possuído algo maior do que você. Este era nosso colega vendedor que escolheu a cidade de Bueno Brandão, pois já tinha ido lá várias vezes a trabalho. Guardem bem essa informação. Ok, Forrest Gump e Bueno Brandão. Guardaram? Okay. Nome do amigo. Estereótipo, o paizão. Figura obrigatoriamente mais velha, idade entre os 30 e 35 anos, enquanto todo o grupo tem 18. Responsável por manter... O paizão podia muito bem ser o tio do Forrest Gump. É. Responsável por manter a ordem e proteger os membros mais novos em caso de briga. Outra característica deste personagem é o gosto inexplicável por U2. Nome do amigo. Ok. Estereótipo, o roqueiro. Pode ser definido com aquele que só usa camisetas pretas de banda e deixa o cabelo crescer. Eu sou esse cara aqui. O tinha cabeleira crespa, enorme, uma espécie de Marcos Palmeira misturado com Sideshow Bob. Quem é Marcos Palmeira? É um ator da Globo. O maior inimigo dessa entidade são as crianças que tentam jogar areia no seu couro cabeludo só pra ver o que acontece. Ele também era o motorista e o dono do carro, um Escort prata 1.8 AAL com o modelo antigo. Excelente. Nome do amigo estereótipo, o craque. O famoso camisa 10 que detona nas partidas de futebol. Este amigo geralmente é idolatrado pelo resto do grupo, que tem medo de ficar sem o melhor jogador nas peladas de sábado. Geralmente é o mais atlético. Cara, nem sempre o melhor no futebol é o mais atlético. Às vezes ele é magrelão, assim, então barrigudo, mas ele coloca bem a bola. Exato. É, trabalha a bola, procura um companheiro mais bem colocado. Isso aí. Last but not least, eu, estereótipo, o comediante. Tem essa alcunha pelo fato de estar sempre fazendo pranks e trocadilhos de duplo sentido. Eu acho que devia ser The Comedian, no caso dele. Né? E trocadilhos de duplo sentido com todo mundo. Por exemplo, o Atenção de U, você tem brochove? Fale peixe ou bola gato em inglês bem rápido. O comediante está sempre participando de workshops com o tio do pavê ou pra comer, geralmente trajando mocassim e shorts. Não sai de casa às quintas-feiras porque tem que assistir a Pra Ser Nossa. Ok. A gente podia chamar ele também de O Batoré. Ou o Carlos Alberto Nóbrega. É. Chegando então um fatídico dia, ou melhor, noite, passamos no supermercado para comprar vodka, energético, olha aí, cerveja, gelo e colocar tudo em uma caixa de isopor antes de pegar a estrada sentido terra do pão de queijo. Estávamos abastecidos de álcool, nós e o Escort. Ah, compramos também copos descartáveis, daqueles cristalinos e mais grossos. Mas isso é irrelevante para a história. Ah, então obrigado pelo detalhe. 5 marmanjos num Escort prata e uma caixa térmica cheia de bebidas alcoólicas no porta-malas. É, os tempos eram outros. Já imaginou hoje em dia com a fiscalização da lei seca? Adicione o fato de que todos estavam bebendo dentro do carro, até o motorista. Crianças, não façam isso em casa. Não, não faz mesmo. Falando assim, não, eu quero fazer uma pausa nesse momento. Porque todas as histórias desse carnaval, a gente não teve uma história de samba. A gente não teve uma história sobre a malandragem. Não, a gente teve algumas. A gente não teve uma história sobre frevo. A gente não teve uma história sobre Alceu Valença. A gente não teve uma história sobre não montar na lambreta. Não, a gente teve algumas também. A gente não teve uma história sobre Alecrim, Pierrot e Colombina. A gente teve uma mais ou menos, mas todo mundo se deu bem. Mas o que a gente teve foi histórias de bebedeira. E por mais que a gente esteja aqui contando histórias de bebedeiras, bebedeira não é legal. Não é um negócio maneiro. Eu tenho as minhas, todo mundo aqui tem. É engraçado de a gente ouvir, mas na verdade é porque deu certo. Não é legal. Normalmente dá errado. E você não precisa fazer isso pra sua vida ser legal. Não, não faz. A gente tem muito adolescente que ouve esse programa. Eu sei que parece que eu tô de zoeira, mas não, eu tô falando sério. A gente tem muito adolescente que ouve esse programa. E não é maneiro ficar bebendo até cair. Verdade. Beber é legal, mas você não precisa ficar nesse estado. E não faz isso dirigindo, ok? Desculpa aí um momento, tiozão. Vamos lá. Os tempos realmente eram outros. Não tínhamos nem GPS, mas não precisaríamos, certo? Afinal, o Forrest Gump ia pra lá toda semana a trabalho. Rodados 80 quilômetros, chegamos à cidade de Socorro, onde começamos a perguntar a direção para Bueno Brandão. Isso mesmo, o companheiro Forrest Gump fez jus ao seu apelido e disse que não conseguia encontrar o caminho, pois era noite, estava escuro e ele sempre ia pra lá durante o dia. Fazer o quê, né? Amigo é amigo. Saímos então pedindo informação por toda parte, até que um transeunte nos disse que estávamos pertinho, só faltavam 80 quilômetros na estrada de terra para nosso destino. Não preciso nem falar que não fomos. Era noite, estávamos bêbados e com medo da estrada de terra. Decidimos por ficar em Socorro mesmo, que tinha um carnaval maneiro e, além de tudo, era a cidade natal do roqueiro e do paizão. Nos dirigimos para a praça local, empunhando nossos copos cheios de destilado de procedência duvidosa e lá estava acontecendo um desfile de rua. Era uma espécie de bloco onde os participantes desfilavam em carros velhos, velhos mesmo, sucata, sem porta, pichado, sem vidro. Caraca! Todos os participantes do bloco eram homens vestidos de mulher, descendo a rua em uma charanga velha. Cara, isso é literalmente um pesadelo. Não, tipo, isso é Mad Max real, né? É o Mad Max da vida real. É o bloco do Mad Max. O ambiente estava animado, as pessoas saltitantes embaladas por marchinhas do tipo A pipa do vovô não sobe mais, olha isso, olha lá. E coração corintiano. Aí, tá vendo como elas existem? É, mas ele não falou nada do Saci aqui. Foi aí que fenômenos estranhos começaram a se desencadear. Os populares começaram a subir nos capôs dos carros, chutar os veículos e atirar aquela espuminha horrível nos integrantes. Uma espécie de malhação do Judas, mas com veículos no lugar do fantoche. Meu Deus, cara. Meu Deus. Olha o bloco do Mel Gibson aí, gente. Chora cavaco. Percebi que a rebelião da população não era por ódio, mas aquela atitude coletiva fazia parte da brincadeira carnavalesca. Ok, é, um pesadelo. Como para bom entendedor meia palavra basta, o meu amigo Forrest Gump decidiu participar do evento e foi chutar um carro também. Afinal, era festa do povo, certo? Ele se dirigiu... Caralho. Ah, meu Deus. Ele se dirigiu até o meio da rua e deu uma bela bicuda na lateral do Kallenbeck que transportava os homens vestidos de mulher. A plateia foi ao delírio imediatamente e antes que Forrest Gump pudesse repetir o feito, um cara de cinta liga e peruca pula de dentro do carro, socando a boca do nosso amigo. Cena parecida com aqueles golpes da WWE, onde o lutador sobe nas cordas e depois se atira em direção ao adversário. Meu Deus. Por ironia do destino, dessa vez o Forrest não correu. Muito pelo contrário. Caiu no chão e começou a ser chutado por todo o grupo de homens e mulheres. Meu Deus. Caraca, é um pesadelo mesmo. É muito pesadelo. O caos estava instaurado e o pau começou a comer solto. Não só entre nós e os travestidos, mas entre todas as camadas de foliões por ali espalhadas. Caramba, cara. Caramba, o Forrest Gump sempre apronta, né, cara? Ele sempre tá envolvido em grandes momentos históricos e que ninguém sabia que ele tava lá antes. O paizão entrou na briga imediatamente e conseguiu afastar os caras que chutavam o rosto do nosso amigo Forrest Gump. Ele parecia um bandeirante abrindo clareira no meio da mata e afastou os briguentos de cima do nosso colega ensanguentado no chão e falou: "Levanta-te e anda." O contador de histórias assim o fez, completamente desfigurado e sangrando. Caraca. O craque fingiu-se de estátua, ficou parado atrás de um poste, desferindo soquinhos do estilo Seu Madruga no Chaves, nos meliantes que por ali passavam. Elegantemente, durante a briga, ficou o tempo todo com o copo na mão, não deixou cair uma gota no chão, coisa de camisa 10, de quem é craque. Eu, o comediante, não era acostumado a brigas. Nunca briguei na escola e nem na rua, chegando ao ponto de uma vez a minha irmã ter me defendido batendo em dois moleques. Enfim, quando a confusão começou, eu estava um pouco afastado do nosso grupo, em uma distância que me permitiu ver todo o ocorrido e relatar neste maravilhoso podcast. Minha localização era de frente para o carro, e como a menor distância entre dois pontos é uma reta, acendeu-se em minha mente o famigerado modo tutorial. Um dia, olha aí a gente ensinando as pessoas. Um dia Vinho surgiu ao lado do meu ouvido e sussurrou: "Fuja!" Parecia que a multidão era o Mar Vermelho e Moisés tinha acabado de abrir o caminho para mim. Não pensei duas vezes, caí em tentação e disparei em direção ao veículo para buscar abrigo. Certamente o recorde mundial dos 100 metros rasos fora quebrado por mim naquela noite. Não sei se ainda recordam, mas eu relatei que o roqueiro era o dono do carro, e dessa maneira minha corrida foi à toa. O Escort estava trancado e eu precisava das chaves. Tomei a brilhante decisão de voltar para o olho do furacão, onde o pau continuava comendo solto, encontrei o roqueiro e ele estava trocando golpes com um cara, bati no ombro dele e falei: "Ei, me dá a chave do carro, me dá a chave do carro." Ele não é o comediante Seinfeld, né? Ele é o George Constanza. Certamente ele é o George Constanza. Nesse instante, uma força oculta paralisou nossos corpos com o auxílio de um mata-leão vindo de um braço cinza com um bordado da bandeira do estado de São Paulo. Era a polícia, que nos ofereceu uma degustação grátis do famoso spray de pimenta. Foi uma das piores experiências gustativas que já presenciei. Primeiro ardem os olhos, depois o nariz, e sem conseguir respirar, imediatamente o mecanismo de defesa do seu corpo faz com que você abra a boca involuntariamente. E é aí que o espírito da ardência entra no seu corpo, traqueia abaixo. Caralho. Embora agressivos, os policiais chegaram bem na hora para apaziguar aquela confusão e nos proteger. Penso que se o confronto tivesse perdurado mais alguns instantes, corríamos o risco de ter sido linchados, tamanho ódio dos foliões. Após uma boa lição de moral, os tiras nos mandaram ir embora. Níveis de adrenalina estabilizados, começamos a rir de tudo e nos gabar daquele combate contra os homens vestidos de mulheres, que estavam em maior número. Foi aí que o paizão falou: "É isso aí, galera. Demos uma lição nesses otários. Aqui todo mundo é homem. Ninguém foge, não. Ninguém foge, não. Ninguém foge, não. Ninguém foge, não." Essa frase ficou tocando em looping na minha cabeça em câmera lenta, assim como nos filmes. Minha vontade era ir para trás de um arbusto e rolar em posição fetal. O Forrest Gump, nosso amigo, estava totalmente desfigurado, então tomamos a decisão de retornar para a nossa cidade. O crack voltou dirigindo pelo fato de ser o único sóbrio do grupo. Eu, além da ressaca alcoólica, enfrentava uma ressaca moral e um enorme peso na consciência por ter fugido da briga. Não foi minha culpa, foi apenas o instinto de sobrevivência. No dia seguinte, nos reunimos novamente e resolvemos ir à casa do nosso parceiro Forrest Gump para lhe fazer uma visita. Afinal, o cara estava realmente mal, boca cortada, olho roxo, nariz quebrado. Mesmo detonado, ele não tinha fugido da briga, pense nisso. Com a bebedeira passando, começamos a relembrar alguns fatos isoladamente. E aos poucos fomos reconstruindo a história. Eu quieto no meu canto, até que o roqueiro, em um lapso de memória, indagou: "E você, Eduardo? Te perdi totalmente do meu campo de visão enquanto lutava. Bateu em alguém?" Enquanto lutava. Caraca, velho. Os malucos já estão em outro nível. pelo menos um 5, respondi sem titubear. E pensando bem, agora estou me lembrando, que lance foi aquele no meio da briga de você bater no meu ombro e dizer: "Ei, me dá a chave do carro, me dá a chave do carro." Você queria fugir? O roqueiro questionou. Naquele momento, meu mundo desabou, comecei a suar frio. Logo eu, que era um cara legal, seria considerado um Judas, um traidor, um anjo caído, um Lúcifer, desertor, covarde, o pai que abandona os filhos. Já podia calcular o meu castigo, ser expulso do grupo e posteriormente atirado aos leões. Todos me olhavam com aqueles olhos gigantes, ansiando pela minha resposta, que demorou mais que normal, mas veio de forma brilhante, afinal eu era comediante, especialista em trocadilhos. Não sei de onde veio tanta presença de espírito, só sei que minha boca se abriu lentamente e disse: "Não, roqueiro, você me entendeu errado. Eu estava te auxiliando na briga dizendo: dá uma chave no cara! Dá uma chave no cara!" Nesse momento, todos me fitaram por alguns instantes com admiração, orgulho e tenho certeza de que pensaram: "Porra, esse cara é foda." Guardei esse segredo por anos, mas acho válido revelá-lo nesse especial de carnaval. Além de tudo, esse episódio só confirma a teoria do Rafael que diz: se tudo der errado, corra. Saudações carnavalescas e continuem com ótimo trabalho. Ai, caraca. Ótima história. Eu só queria entender por que desfile Mad Max era esse, cara. Cara. E por que os caras bateram neles? Cara, onde é que eles estavam mesmo? Em socorro. Assim, deve ter um The Purge, né? Alguma coisa The assim. The Purge. Rolando em socorro, saca? Em algum dia do ano. Eu tô procurando, cara, aqui. Mas tava todo mundo batendo nos carros e eles foram lá e bateram nos carros. E o cara ficou putaço. Só que, né, o carro não era deles, né? Se você bate no seu próprio carro, você tem o direito, né? Olha... Acho que quando chegou um terceiro ali, que não tava vestido de mulher ainda pra bater no carro do cara, porra... Eu achei aqui a programação do Carnaval 2018 em socorro. Se você tá ouvindo na terça de manhã, ainda dá tempo de você ir pra lá. No dia 10 ou dia 13, ó, vai ter o Grito do Carnaval na Praça da Matriz, com as baterias da Falange e Caprichosas do Sambo, e o grupo Sorte a Nossa. Nada disso parece os foliões Mad Max. O Falange parece um pouco, né? É, parece um pouco. E o grupo Sorte Nossa, pode ser que eles sobreviveram ao ataque dos caras de São Paulo. E aí Verdade. Chama o grupo Sorte Nossa. Depois vai ter o desfile de carnaval, hashtag CarnaHelp. Ah, porque é socorro, sacou? É CarnaHelp, né? Hashtag CarnaHelp, é. No sábado, olha só o do sábado, tem a Banda da Alegria, Corte do Carnaval, Nheco Vai, Nheco Fica, Banda Banzé do Bigode, Bloco Deu Onda, Vai Quem Quer, Grêmio Recreativo Escola de Samba Falange, Sambista Sem Tradição. Isso é só no sábado. Caramba, cara, carnaval é socorro, realmente. Vai bombar. Vamos ver o de terça, porque é o que dá tempo de ir ainda. Banda da Alegria, Carro da Corte do Carnaval. Será que é isso? Carro da Corte do Carnaval? É o carro todo fudido? Talvez. Banda Banzé do Bigode, Bloco do São Nunca, Bloco a Outra, Bloco Juca Teles e Estrambelhados. É, cara. Pode ser esse talvez, Juca aí. Talvez esse... Qual é o nome do bloco que tem o carro? Carro da Corte do Carnaval. Às vezes o Carro da Corte é o único carro que você pode bicar e quebrar e pichar. E aí os outros carros que vêm atrás, eles estão só fazendo a corte. E você não pode bicar eles. E aí o Forrest Gump bicou o carro errado. É, uma explicação. Pode ser. Se você está nos ouvindo e é de socorro, por favor, manda a explicação que a gente vai ler em algum episódio. Quem sabe no próximo especial de carnaval de 2019. Exatamente. Ou seja, fica a lição. Não male o Judas errado. Não male o Judas fora da sua própria cidade. Ok. Esse episódio de carnaval acaba aqui, mas a terceira temporada do GugaCast vai ter 30 episódios. Confere, Caio? Confere. 30 Caraca, episódios. Caraca, 30! 30 episódios. Bem-vindo de volta, galera. Terceira temporada. Uhul! Carnaval acabou. Uhul! Amanhã todo mundo trabalhar. Amanhã todo mundo trabalhar, depois meio-dia. Adeus. Ah, não. Vai. Tchau, gente. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.